census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. I am the father. You know what this is? It's the world's smallest violin playing just for the waitresses. Você está escutando Bate-Papo na Masmorra. This is a tasty burger. You're locked in here with you. You're locked in here with me. Say hello to my new friend. Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao Batendo Papo na Masmorra, onde nós falamos sobre o que andamos assistindo, falamos sobre séries, e hoje falaremos sobre uma série que tem nos encantado muito. Essa série é Outlander, uma série que está passando no canal Stars. E para isso eu convidei aqui duas amigas para poder bater papo, conversar, trocar impressões. A minha querida Clarissa Amariz. Tudo bem contigo, Clarissa? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite, Angélica. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Isso também, viu, Clarissa? Demais. E também com a Drica Rodrigues. Tudo bem contigo, Drica? Oi, gente. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos dar uns avisos aqui no comecinho, né, gente? Que é o seguinte, nós vamos falar da série com spoilers, tá? Só que a gente vai pegar, assim, um trecho, assim, comecinho do podcast. A gente vai comentar nossas impressões de maneira geral, pra que vocês possam saber um pouco mais sobre a série. E, tipo assim, vocês escutem até esse ponto e depois, de repente, assistam a série, porque ela tá na Netflix agora, né, Clarissa e Drica? E dá pro pessoal pelo menos a primeira temporada, né, gente? Dá pra pessoa... A primeira temporada tá disponível no Netflix. Exatamente, dá pra pessoa conhecer e voltar, né? Que a gente faz isso por blocos, uhum. A gente comenta um pouquinho sobre o que a gente pegou de referências e depois fala com spoilers, tá? Então a gente avisa sem problemas, pra você não ficar tomando spoiler... Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. É isso, gente. Falando um pouquinho sobre do que se trata a série Outlander, né? Como eu tava comentando aqui no comecinho, Outlander é uma série de televisão britânica, né? Britânica-americana. Que é sobre uma viajante do tempo, baseada nos livros da Diana Gabaldon. Ela tem um casting muito legal, o elenco é bem interessante, mas a gente vai comentar um pouquinho sobre isso mais à frente. A série ela estreou em 2014, tá? Primeira temporada. Segunda temporada dela foi em 2016, é isso? Então, essa produção ela tem sido muito bem recebida pela crítica. Eu vou comentar um pouquinho, assim, só de início, né, sem spoiler nenhum, sobre o que se trata, para que vocês possam ter uma ideia, tá? Essa série, que é uma ficção histórica, né, vamos colocar assim, já que ela tem elementos de ficção científica, já que ela tem viagem no tempo, ela conta a história da inglesa Clary Randall, que ela é enfermeira durante a Segunda Guerra Mundial. Aí, quando a guerra termina, ela vai viajar com seu marido, Frank, para a Escócia, para uma segunda lua de mel, né? Porque a guerra durou, o quê? 5 anos, né? E eles têm aquele negócio de reaproximação, né? O casamento, eles estavam casados há pouco tempo, sei lá, 2, 3 anos. E aí, eles, vai ter aquela segunda lua de mel para voltar a se conhecer, né? Fazer aquele querer quem, aquele romance, né? Voltar a química, né? Aí ela chega com ele lá na Escócia e tal, eles vão em vários monumentos históricos, ele próprio é um historiador, né, ele conta vários eventos históricos para ela, e aí como o local é muito místico, muito mágico, tem uma formação de rochas, né, inclusive eles veem essa formação, uma dança lá, um ritual com dança, umas moças e tal, e ela se apaixona pelo lugar, e ela também, como ela é uma pessoa que ela se considera uma curandeira, né? Apesar dela ser uma enfermeira na época de guerra. Ela vai lá porque ela vê uma espécie de flores, algo assim que a deixou muito curiosa. E quando ela retorna já então sozinha para esse monumento, esses menires, né? Ela toca na pedra e ela faz a viagem no tempo. E ela vai acabar voltando 200 anos atrás, chegando em pleno levante jacobita, né? Onde estão os escoceses, os clãs escoceses, brigando com a Inglaterra, né? Porque eles querem reconhecimento de um outro rei que foi deposto, né? Que ele é pró-Escócia, né? E tal, é diferente do rei que tá atual. E aí vai ter todas essas contendas e tal, onde a gente vai comentar mais aprofundadamente. Uma série visivelmente romântica. Então acho que válido aqui, né, gente? A gente dá um aviso se você não gosta, se você acha uma coisa caída, romance, não acha legal. Preconceito, né? Preconceito por isso, né? Poxa, você tá escutando o podcast errado, volte duas casas. Porque aqui a gente vai falar disso, apesar da série ser muito mais do que apenas romance. Não dá pra você pegar e configurar a série. Ah, é uma série romântica. É uma série tipo vai Bárbara Cartland, né? Não é. Sim. É uma série que tem muito de história. Ela tem relevância histórica até no sentido de ela não ficar inventando coisas que não, né? Que não aconteceram. As batalhas são batalhas que existiram. Até os nomes que foram criados tem um embasamento de onde ela tirou da história também, que ela estava pesquisando. Então é uma série que é muito mais do que isso. Mas tem romance? Tem. Tem homem lindo? Tem. Tem. Tem sexo também, pra quem gosta, tem lá, pode ver. Exatamente, não é uma série que é, acho que é, gente, eu tenho no frontal, então acho que não é uma série pra pessoas muito jovens, tá? Tem que ir preparado, né? Exatamente, tem cenas de violência, tem gore, também, é uma série que também, ela é muito incrível, assim, no sentido de figurino, recriação do tempo, tem diálogos interessantes, tem personagens curiosos. Então é uma série que ela vai trazer muita coisa legal, né, Clarissa e Drica? O que a gente pode falar início assim pro ouvinte, só pra ele sentir o gostinho do que ele pode conhecer? E Angélica, é também importante falar, tu falou também da questão de que o Frank é um historiador e tal, além da lua de mel e tudo mais, um dos motivos que fez ele ir justamente pra Escócia é que ele tá remontando a árvore genealógica da família dele. Exatamente. Então isso é importante comentar, porque depois isso pode ter, depois vai ter algumas implicações na história, né? E aí, às vezes, a gente tá vendo a série lá no início, ele tá falando da família dele, a gente não dá muita atenção, mas depois a gente acaba vendo que é importante ele citar aqueles nomes e porque que parentesco aquela pessoa tem com ele e tal. A questão das convergências, né, das árvores genealógicas, elas têm muita relação, né, porque personagens vão ficar, vão aparecer no passado, mas tem o seu, o seu duplo no futuro, né, vamos colocar assim, porque são pessoas que... Ele dá sempre a referência, né, do que vai aparecer lá, e aí a gente lembra do que ele falou lá no começo, né, do personagem. Isso mesmo. Olha, gente, eu comecei a assistir essa série por causa de uma indicação do George Martin. Eles estavam concorrendo a um prêmio com Game of Thrones e eles perderam esse prêmio. Eu acho que foi o de fotografia. E o Martin falou, né? Eu vi até no Podcasters e na reportagem de um site que eu sigo de GOT. Então eu fiquei curiosa e fui ver. E assim, realmente parece uma série só para mulheres. Quando você vê, você fala, ah, é romancezinho, né? Não é nada interessante. Mas tem umas coisas bem legais que prendem e fazem você querer saber mais, né? Principalmente da Escócia, do patriotismo, enfim. Sim. Pois é, eu também vi o George R. Martin comentando a série. Engraçado que a Dica falou isso, porque me lembrou também como é que eu fiquei sabendo da série, né? Porque ele falou que... Teve, acho que, um meme ou um Globo de Ouro que... Outlander não ganhou nenhuma indicação e ele falou que sentiu falta das indicações porque a série é incrível mesmo, né? E aí, na época eu não sabia que série era, fui procurar e achei muito interessante o tema da série. E depois eu vi algumas pessoas, assim, esparsas, comentando e indicando a série também. E aí eu resolvi, vou ver, porque eu acho que é o estilo de série que eu gostaria de assistir, né? E aí adorei, assim, assisti tudo num dia, eu acho, a primeira temporada. Nossa, então, maratonou! Mas foi também o George R. R. Martin, pra gente ver como essas pessoas têm o que elas falam tem peso, né? Porque a gente vai ouvir essas indicações, né? Ai, que bom. Eu fico super feliz, gente, porque, né, ele é o autor de uma série de sucesso, né, e tal. E tem espaço pra ele falar de séries legais também, né? Ele não fica nessa de, ah, não, tem que assistir. Não, eu achei super legal. Não. É, com certeza não. Eu achei legal por isso. Eu falei, nossa, ele tá indicando, e assim, ele podia falar, não, achei, né, que a gente merecia ganhar todos os prêmios, e ele sabe que tem lugar pra todo mundo. Eu achei super legal, assim, da parte dele. Muito legal, muito legal. O Martin é uma pessoa super legal. Não, e eu, pra, já que vocês estão comentando como é que vocês acessaram, né, eu tava escutando Mamilos, né, que eu gosto bastante, e a Ju, não sei se vocês escutam, né, a Ju fala assim, gente, eu tenho que encomendar Outlander. Aí ela fala assim, nossa, essa série é linda, maravilhosa, aquela série que você quer ter alguém pra poder conversar, e vem aqui, amiga, vamos conversar sobre Outlander. E eu achei isso divertido. É maravilhoso. Aí é, ela bem falou isso assim, mesmo. Ela falou, é isso que me pegou, foi essa frase. Acontece uma coisa no final da primeira temporada, aí acendeu em mim, né, a dona Cotinha, né. Aí eu falei, gente, eu tenho que assistir. Agora eu vou ter que ver. Aí eu adorei, gente. Aí embarquei na segunda temporada, ó. Assisti assim, rapidinho. Muito gostosa de assistir a série. Muito legal. Muito boa. É. Eu acho que o ano passado, se eu não tô enganada, eles ganharam como, no People's Choice Awards, ganharam como melhor série pra se maratonar. Série preferida para maratonar. Então, é realmente, né? Uma série boa pra você ver, tipo, o dia todo, assim. Acho que todo mundo que começa, assim, principalmente a primeira temporada que tem no Netflix já começa e assiste tudo, assim. Não tem como separar. Exatamente. Não, e é interessante a série, gente. Colocar, assim, no nicho de série romântica, né, e tal, e colocar, não, que detalhe, gente, tem que desconstruir a questão de o que é romântico é ruim, entendeu? O pessoal tem essa mania de falar, ah, é romântico, não é bom. Não, é legal sim, gente, assista, entendeu? Porque dá pra ter esse conteúdo, dá pra ter outros conteúdos, fazer outras análises, claro, né? É que nem o pessoal fica assim, ah, filme de ação não é um filme pra ganhar prêmios. É coisa pra homem, é filme de ação, e romance é pra mulher, né? O pessoal tem muito isso. Olha, a curiosidade que eu tava comentando com a Clarissa, né? Que a série, a Variety fez uma pesquisa, né, sobre a série, e a maior parte do público, né, estrangeiro, da série é público masculino, gente, né? Isso é pra quebrar a cara de todo mundo, né? Porque, nossa, né, legal. Quando a gente fala assim que, olha, é uma série que tem homens maravilhosos, Jamie, né? Nossa, o Jamie vem na cabeça de todo mundo, né? Ele é maravilhoso. O Jamie, né, é o concurso, não tem nem, nem é, tem nenhuma, né, pessoa que diga, ai, que homem horrível. Não, pra pois todo mundo ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele ainda é legal, né? E danou-se, né? Exato. Mas assim, é uma série que, como a gente comenta, que o protagonista principal, ele é um cara muito bonito e tal. O outro também, o Frank, né? Que também tem o Tim Frank, né? Isso é interessante. Aí o pessoal fala assim, nossa, mas é uma série pra menina. Não, é pra todos, colega, né? É uma série histórica, uma série legal. Dá pra gente bater papo. Dá pra bater papo, inclusive, como Game of Thrones, né? É que eu acho que fandom de Outlander, ele é muito mais tolerante, se separaram, né, gente? Que o fandom é muito menos briguento. Né? Como se eu acho também. Tem muito conteúdo que eu acho. Histórico, né? Aí não tem como ficar brigando com a história, né? Falar assim, ah, não, essa batalha de Culloden não foi assim. É que eu acho que tem menos lados pra escolher, talvez, né? Você vê o que é bom e é ruim mais diretamente do que em Game of Thrones. Game of Thrones, as pessoas às vezes parecem boas e não são. E lá eu acho que tá tudo muito bem explicado, cada personagem. Entendi. A série é mais maniqueísta nesse sentido, né? Não dá muita nuance, né? Mas eu acho que é porque Game of Thrones ele tem mais a questão da perspectiva única. Porque como os capítulos são baseados numa visão, né, específica, aqui não, acho que é válido a gente até comentar que a visão da Claire é colocada, né? Inclusive a série tem isso, gente. Ela tem a narração em off da Claire trazendo até coisas interessantes históricas, enquanto ela tá vendo outras situações, o que ela pensa na cabecinha dela, né? Não é uma narração em off que eu acho que ela é desnecessária. Eu acho ela interessante, como ela é uma viajante do tempo, né? Ela fica pensando em como é diferente esse tempo que ela tá. Né, e as atitudes, né, o comportamento cultural, como é diferente do tempo que ela está. Isso é legal. Não, eu acho que é importante também. Geralmente voice-over fica meio bobo, né? Mas eu acho que em Outlander funciona, principalmente na primeira temporada, porque a gente tem que entender o que a Claire tá sentindo naquela situação surreal, né? Então ela tá, tipo, voltou 200 anos, ela tá, tipo, num lugar que ela não sabe, onde é com um monte de pessoa estranha. Então, se a gente não tiver essa perspectiva dela, assim, bem clara mesmo, E eu acho que a Katrina Balfe, que é a atriz, ela faz isso muito bem. Porque a gente fica com pena dela no início, tipo, ai, coitada, tipo, ela tá longe do marido dela, ela tá num outro lugar, que pena dessa mulher, meu Deus, se fosse ela eu me senti muito mal. E eu acho que o voice-over contribui bastante pra isso também, pra gente se botar na pele dela, sabe? E eu acho que o objetivo também é um pouco esse, assim. É importante também como ela não chega lá como, nossa, eu sei como é isso, eu sei como é aquilo, né? Ela chega aprendendo também. Eu acho que é por isso que a gente gosta dela, porque ela vai pegando o que tem de melhor ali naquele momento, se utiliza daqueles recursos, mesmo sabendo que no futuro vão ter outras maneiras de resolver, né, o mesmo problema, a mesma doença. Ela se coloca como um aprendiz. Não, e ela faz umas coisas interessantes, ela até comete algumas gafes, né? Porque ela, tipo, pergunta do iodo quando alguém se fere. Cadê o iodo? Aí todo mundo, hã? Hã? Hã? O que é iodo? Iodo? Álcool. Aí álcool todo mundo tem, né? Pra poder jogar o ferimento. É, álcool é mais fácil. Pois é. Eu vou assumir pra vocês aqui que eu já tinha feito uma tentativa anterior, antes até da recomendação da Ju. Do Mamilos. Mas aí eu comecei, no primeiro episódio ela não me pegou. Isso é interessante, né? Não me pegou pra mim. Não sei se é porque, sei lá, eu achei que o andamento ia por mais pro romance, eu tava numa vibe menos romântica na vida, vai saber, né? Mas aí, quando eu fui na segunda, gente, eu fui assim, na fúria, sabe? Assim, muito, muito feliz, né? Até brinquei com meu namorado que eu falei que eu viria, fiquei tipo o urso do pica-pau, né? Quando terminou a primeira temporada. Eu falei, gente, o que é isso, né? Eu quero saber agora tudo, né, dessa série. Né? Então ela é muito interessante. Então eu acho que pra quem tá disposto assim a se abster, né, de alguns preconceitozinhos inculcados, assista assim, porque vale muito a pena, gente. Até comentando um pouquinho aqui, não sei se vocês topam, falando um pouquinho até da autora, porque é interessante a gente falar da autora, né, da criadora. A Diana Gabaldon, ela é nascida no Arizona, né? Ela é uma autora americana, porque quando a gente vê assim, uma série que é ambientada na Escócia, a gente fala, ah, é uma escocesa. Não, ela é uma autora americana nascida nos Estados Unidos, e ela começou a série meio que, tipo assim, escrever um romance para ter prática da escrita. Né? E ela não tinha nem intenção de falar assim, ah, vou mostrar para outras pessoas, mas ela mostrou, né? E aí foi o que foi, né? A partir daí fez sucesso e tal. Mas tem umas curiosidades maravilhosas. Não sei se vocês acessaram algumas entrevistas. Eu amei tanto isso, gente. Ela fala assim, é muito legal, que ela começou, ela teve a ideia de fazer a série e tal, dentro desse espaço, nessa localidade geográfica, por causa do Doctor Who, né? Que ela assistiu o episódio. Ah, não sabia disso, que legal. Pois é. Eu também não. Ela assistiu o episódio do Doctor Who, onde tem um personagem que ele vem, né, pra época futura, né, que seria presente, né? E ele é um escocês, né? Ele anda de kilt e tudo. E, gente, se vocês verem, vocês vão ficar morta roxa. Porque o cara... Vou mandar o link pra vocês aqui. A imagem que tem na postagem do Doctor Who é muito parecida com a capa do Outlander, que é ele segurando a mão de uma mulher, cara. Olha aí, gente. Pra vocês darem uma olhadinha. Ah, que legal. É muito interessante. E aí, esse ator, né, que é o Fraser Hines, desse episódio do Doctor Who, ele está participando de Outlander. O personagem dele, não é spoiler, é tipo assim, o chefe da prisão num momento bem chave lá da história, pro final da primeira temporada. Então é muito legal, porque inclusive o ator dessa série, que ela, né, antiga, maravilhosa, que é o Doctor Who, ela ainda fez a homenagem, colocou o cara na série e tal, tem fotos de elenco com ele, assim, isso é muito maneiro, né? Tipo assim, eu utilizei a referência, mas você tá conosco. Muito bom. Imagine o quanto que ela não deve ter pesquisado, né, gente? Porque assim, tem coisas. Eu me interessei pela Escócia depois que eu vi a série. Exato. Né? A gente se interessa, quer saber. Até depois eu vi um programa de turismo na Escócia, super legal. O patriotismo deles é intrínseco, assim, você sente nas pessoas, né? É muito legal de ver. Legal, eles têm muito orgulho, né, de ser escoceses e do que eles construíram, da história deles, é muito legal mesmo. Exatamente, e a série depois vai desconstruir isso daí, né, porque mais pra frente, quando, né, vai ter a questão da filha, ela também vai ver um personagem que é aquele excesso de nacionalismo e tal, que fica fazendo, né, discursos, uma personagem bem importante aí da série. Sim, é verdade. Deixa eu ver. E também, outra curiosidade legal é que a Diana Gabaldon, ela aparece, ela faz um cameo na primeira temporada. E eu não percebi. Ah, é. Eu só percebi depois. Só vi depois. E eu achei muito legal que ela tá lá bem, com as roupas e tal, né? E tá, é muito legal. Nossa, maravilhosa. Ah, falando de roupa, a gente tem que falar do figurino da série. Maravilhoso. Que é totalmente maravilhoso. A figurinista é a esposa do showrunner, né? Ah, que legal. Mas ela fala uma coisa legal. Muito interessante, porque como a série ela é ambientada na Escócia, nem tudo é no estúdio, né? Tem cenas que, obviamente, até porque os castelos são antigos, não tem mais os andares, eles estão totalmente destruídos, aí são cenas feitas no estúdio, né? Aquelas cenas interiores dos castelos. Claro. Mas as cenas de fora, muita coisa é que foi realizada no, em ambiente aberto, assim, artesanatos, cestas, armas, cadeiras, sabe, quilts mesmo, né? Os quilts padronizados foram feitos por pessoas que moram naquele local, né, onde eles estão. Isso é muito legal. Muito maneiro, eles levaram, tipo assim, a possibilidade da mão de obra ser realizada pelo pessoal das cidades, né, onde tu traz também uma fonte de renda, né. Isso é muito válido. É, exatamente. Pegou assim, vou trazer um figurinista top de um lugar X que vai fazer, né? Não, pegou o pessoal mesmo que é tecelão, sabe? Isso é muito maneiro. É legal, você usa o material da cidade, né? Você usa realmente a matéria-prima dali, fica muito mais verídico, né? Não, e é tão perfeito o figurino, e diz que as figurinistas são muito perfeccionistas mesmo, que elas não põem nada com velcro, com botão, é tudo com laços, assim. Uhum. Então, pra tornar mais autêntico possível, assim. É muito, muito, um trabalho muito, muito bem feito. A série até se dedica, né? Ela entra, assim, ainda não ambientada com a roupa que ela tava. O momento onde ela vai trocar de roupa é um momento super interessante na série, quando vão colocar a roupa nela, né? Que tem aqueles suportes pra tu ficar com a anca alta, né? Então, olha, eu vou colocar na postagem umas fotos que eu vi maravilhosas do vestido do casamento, exemplo. Aonde foi maravilhoso. É lindo, gente. E assim, os padrões são todos de flores e tal, locais. Então, é um cuidado muito grande que ela teve com o figurino, aonde, inclusive, o figurino, ele complementa de maneira muito perfeita os personagens, né? Caracteriza muito bem os personagens, né? Com certeza. Esse cuidado, né? E como ela que falou com o marido, né? O Bafo. Ela chegou pro marido e falou, ela já era leitora. Ela falou assim que ele era showrunner do Battlestar Galactica. Legal. O criador é o Ronald D. Moore, né? Ele é o criador e a esposa dele é figurinista. Então ela já era leitora. Ela falou pra ele assim, olha, vamos fazer então, né? O que você acha de você empreender aí, você falar com o pessoal pra poder realizar essa série? E, cara, sucesso absurdo, assim, né? E tal. Que eu acho que aumentou mais ainda depois do lançamento da série. Muito mais gente tá lendo, sabe? Com certeza. Não, eu acho que o canal também, né? Eles, pelo menos antes dessa série, eu não conhecia muito o canal Stars. Sim. E aí depois eu fui atrás pra ver quem fazia, quem eram as pessoas por trás, pra também ficar super preocupada com as outras temporadas, né? Porque tem que sair todas agora. Gente, eu já tô na sofrência, cara, porque eu tinha na minha mente que os livros já tinham terminado. Nada! Então nada, nem todos lançaram no Brasil, parece, né? Eu já tô aqui na sofrência, então, tipo com Game of Thrones, falando, nossa, que é isso? Não vai rolar, então, né? Preocupação. Eu acho que é estilo Game of Thrones também, né? É estilo As Crônicas de Gelo e Fogo, assim, são um monte de livros. E eu nem sei, pelo menos as crônicas a gente tem uma ideia de que pode terminar no sétimo livro, mas essa série da Diana, eu não sei nem quando ela pensa em terminar. Então, dá uma angústia, né? Nossa, porque ela foi dividindo, né? Ela começou a dividir os livros. E ela também, pelo que eu entendi, ela é muito rigorosa, né? Ela presta muita atenção nos detalhes. E aí vai tornando a escrita difícil, né? Tem a questão da linguagem, porque em muitos momentos é falado gaélico, né? É ótimo. Aonde, depois dessas revoltas, das batalhas, o gaélico foi praticamente extinto, né? Só que até o retorno, né, às suas origens, os escoceses voltarem a buscar essa língua perdida, também o sucesso da série fez isso daí com retornar. Aí eles têm, claro, gente lá para poder ensinar os atores, as atrizes a falar gaélico perfeitamente, né? Perfeitamente daquele jeito, né? Que vocês sabem, né? Dracarys, né? É. E tal. É. Não, e é interessante, ótimo, gente... Muito maneiro. Não, é interessante assim que questão histórica, no primeiro livro, ela, claro, pesquisou bastante, até porque ela, claro, ela não é historiadora, né, autora, mas ela foi atrás das informações, depois começou a ter suporte para poder colocar a questão histórica corretamente, do próprio Gaérico também, que era mencionado, né? De um senhor bem velhinho, né? Eu lembro que de uma entrevista dela fala que um senhor bem velhinho entrou em contato com ela e falou que podia ajudar, e ele foi ajudando até dentro do possível, né? Porque é bem idoso, né? E tal, mas é muito interessante. Legal. Você vai ver assim o background da série, né? O que as coisas que aconteceram, coisa de cast, né? Aliás, eu recomendo, tem um perfil no YouTube, ouvinte, né? E pra vocês também, se vocês não conhecem, que é tipo assim, Outlander Portugal. Onde eles colocam com legendas, assim, várias coisas de making off, né, e tal. Entrevistas. É muito maneiro. Eu fiquei assistindo isso essa semana, sabe, também. Aí eu falei, nossa, que maneiro falar pra galera, porque quem tá curtindo vai se divertir. Que tem eles lendo os tweets, gente. Os tweets é pura versão Pedreiro Online na mulherada, sabe? Jamie, né, hashtag eu te amo e tal. Mas é muito engraçado, sim, assim. É muito legal, eles né? São muito gente, simpáticos. Tem as meninas que acompanham, assim, eu comecei, porque eu também eu fico meio louca quando eu começo a gostar de uma coisa, então eu comecei a seguir em grupo de Facebook, e as fãs são realmente fanáticas de Outlander, assim, né? Elas seguem, elas vão no Twitter, elas comentam, e eles falam de tudo. Lógico, principalmente do casal, né? Claro. Mas é muito legal. Sim. No início do ano, teve uma campanha no Twitter, que eu participei, inclusive, que era Outlander in Brazil. Oh, os fãs pedindo. E, gente, chegou lá nos showrunners, chegou lá na Diana Galvão. Legal. Onde foi nos trending topics, assim. E eu me senti muito orgulhosa de fazer parte disso. Mas foi muito legal, porque os fãs são muito engajados. Os fãs são muito engajados mesmo, assim, é de verdade mesmo a coisa. Legal. Então, muito legal. Legal. Não, e a atriz, né, uma curiosidade aqui também, pessoal, a Catriona Balfe, né, ela aceitou o papel porque ela gostou da modernidade da personagem, né? Que é uma personagem que ela tá dentro ali, né? Eu acho que é até talvez um zeitgeist da época, se não é isso, é pré, né? Tô aqui pensando na... Ela era à frente do seu tempo, assim, né? Exatamente, feminista e tá com umas questões de não se... Sim, empoderada. Sabe, empoderada, ela falar algumas falas, assim, que eu tava até comentando com a Clarissa, que assim, que são falas que até você não consegue nem imaginar alguém colocando na boca de uma mulher numa época dessa, né? É impressionante, né? Coisa legal, Angélica, é que a Catrina falou numa entrevista também que ela faz a Claire, né? Claire era enfermeira na guerra e disse que a avó da Catrina foi enfermeira na guerra mesmo, assim. Gente, então ela disse que tem... É que ela tem essa relação pessoal com a personagem, porque ela lembrou muito da avó e da história da avó e tal. Então, tem mais essa coisa bacana, assim. Acho que isso só agregou a interpretação dela, que depois a gente vai falar mais, mas ela é fantástica, né? Ela é uma atriz, não é muito conhecida, mas é uma atriz incrível, assim. Então, não, muito legal. Ela super surpreendeu e ela era modelo antes, né, gente? Assim, modelo da Victoria's Secret. Eu não conhecia o trabalho dela como atriz, foi a primeira vez. E sim, assim, eu gostei dela porque, apesar dela ser modelo, nas primeiras cenas que eu vi ela nua, ela me pareceu muito real. Sim, é verdade. Eu gostei muito disso, né? Eu falei, verdade. Gente, ela não é assim, maravilhosa, né? E ela tem uma beleza muito interessante, né? Que é uma beleza. Sim. Até meio que fora dos padrões, né? Assim, né? Porque ela com esses cabelos todos cacheados e tal, né? E ela não é tipo assim, ela não fica toda linda, gata, maravilhosa o tempo todo. Ela tá. Uma parte do figurino dela é super simples, né? Tem isso, né? Não é aquele figurino que. E ela não se preocupou, né? Assim, você não vê que. Ah, não, me filma desse lado, porque desse lado o meu seio parece mais em cima e tal. Não, as cenas são reais, porque eu acho que isso deixa mais interessante a série. Ela parece como ela é, normal. Legal. É verdade. Não, e eu queria até perguntar pra Clarissa, porque a Clarissa tava falando pra mim, que até a questão histórica da tua própria família, né, Clarissa? Tua avó e tal, né? A gente tá falando das mulheres e a guerra, né? Sim. Que tinha essas paradas, gente, caso o ouvinte não saiba, né? As mulheres trabalhando na guerra, na Segunda Guerra, onde elas estavam ali, trabalhando nas fábricas, né? Trabalhando... Costurando, exatamente, costurando na guerra em si. É. Aí depois, veja bem, você dá à mulher a autonomia dela trabalhar, dela ser parte de algo, e depois você quer tomar, né? Porque eles ficaram depois fazendo propaganda pra caramba, pra mulher voltar pra casa, volta pro seu fogãozinho. Aumenta o tamanho do vestido. Isso. Eles dão poder quando precisa e depois, quando eles verem que estão crescendo muito, eles tiram, né? Exatamente, isso mesmo. Uma pessoa que trabalhou, que existe nos nossos dias atuais, que estava de aniversário ontem, a Rainha Elizabeth II, ela trabalhou de mecânica na Segunda Guerra Mundial. Eles mencionam isso em The Crown, né? Então, ela trabalhou de mecânica. Também. Isso é muito interessante ver que elas trabalhavam de mecânica, trabalhavam de... nas fábricas de enfermeira. A Agatha Christie foi enfermeira na Segunda Guerra Mundial, por isso que ela sabia os remédios, tudo, né? Sabia a quantidade de remédio que dava pra matar alguém. Então, é muito legal. E isso eu acho é legal. Interessante. Muito Adoro. Interessante. E é interessante que a Diana tenha escolhido, a autora da história, né, tenha escolhido justamente essa época pra situar a Claire no presente. Porque, de repente, se fosse uma outra época X, não sei, ela não seria a pessoa que ela é lá no passado, né? Não teria essas referências, não teria esse empoderamento, não, né? Não sei como é que seria, é interessante pensar também. Mas eu acho que ela vem muito dessa... Ela traz muito na bagagem dela essas experiências que ela estava vivendo no momento presente, né? Está numa guerra. Acho que a segunda temporada explora um pouco mais isso, mas enfim. Eu acho muito legal, assim, essa relação dos tempos, né? Exatamente. E pensar, gente, porque antes da série começar a ser realizada, quase que ela vira um filme da Katherine Hegel, né? Não sei se vocês sabiam disso, né? Aí o pessoal, mesmo a autora, falou assim, gente, mas não tem como condensar em um filme, né? Não dá. É muita coisa. Eu li algo sobre isso mesmo. Eu não sou fã da Katherine Hegel, sabe? Assim, como atriz. Nem eu, né? Nem eu. Eu acho que realmente ela não ia ficar bem como Claire. Nossa, nem... Não dava. Eu não sabia da Katherine Hegel. Eu sabia que tinham pensado em fazer um filme. Eu não me lembro agora quem ia fazer o Jamie, que ator Gente, ia fazer. Foram cogitados, nossa. Olha aí, olha só. O Liam Neeson e o Sean Connery. Nossa. Há anos atrás, assim, né? Não velhinhos agora, gente. Mas enquanto eles estavam mais inteirinhos, assim, e tal. Pra ser o Jamie, gente. Nada contra. Não, o Jamie, não, realmente, né? O Jamie, ou o Sam, ele pegou o personagem pra vida, assim. Eu acho que vai ser muito difícil ele conseguir fazer outra coisa, porque Sim. ele é o personagem, gente. Mesmo ele andando na rua agora com roupa moderna, ele é o personagem. É verdade, ele é, cara. É verdade. Imagina esse cara comprando pão na padaria, gente. Ele, assim, o pessoal já tá lá dando pão, e aí? Né? Eu acho que ele anda e a trilha sonora da vida dele são suspiros, porque onde esse homem anda é pra admirar, né, gente? Não tem como. É maravilhoso, gente, é maravilhoso. Tem um vídeo do canal, né, do Stars, que ele ensina, o ator ensina a pronunciar as palavras em galego, né, em galês. É maravilhoso o vídeo, porque ele fica fazendo umas caras, assim, tipo, não tem como não se apaixonar por ele, ele é maravilhoso mesmo. Eu vou colocar o vídeo dos tweets dele, porque a Catriona fica zoando, né, ela passa a mão no rosto dele, assim, e fala assim, ó, né, tipo, tá aqui do meu lado, viu, vá bem aí, cara. Mas é muito engraçado. Um momento fofoca, até podem tirar do podcast depois, se vocês quiserem, se tu quiser, Angélica. Por muito tempo, isso tem a ver também com os fãs e tal, as pessoas acreditavam que eles tinham um relacionamento na vida real, né? Que os atores estavam namorando e tal. Cara, e aí ficou não, eles super fofocada. Acreditam. Esses grupos que eu sigo no Facebook, exato, que tem cada briga que você não acredita. Exatamente. Elas se pegam, porque tem uma moça, Mackenzie, de verdade eu não lembro agora o primeiro nome. Que parece que é namorada dele e tá sempre aonde eles estão, ela tá próximo, né? Nas festas. E as fãs ficam loucas, porque as fãs realmente acreditam que eles têm um relacionamento. Eu, de verdade, eu não sei. Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. Eu acho que eles são muito próximos. Eu não sei se eles têm relacionamento, mas eles têm uma química, gente. Porque vocês podem ver qualquer filme assim, se o casal tem uma química que funciona, meu, negócio não rola, não fica legal, não casa. E eles têm uma química, cara. É interessante, né? Vocês falarem assim que ela era antes uma modelo e tal, não tinha nem experiência. Inclusive, parece que ela foi quase a última pessoa do cast, né? Da principal ser chamada, né? Porque eles não conseguiam escolher a atriz principal. Conseguiu achar. Nossa, eu não sabia. Nossa, ela passou no teste assim, rápido. O pessoal olhou, nossa, maravilhosa. Porque ela fez algo diferente. Foi naquela cena, logo no começo da temporada, onde ele tá ferido, ele tá no cavalo, ela vai ajudá-lo lá, né? Aí que ele tá ferido por uma bala. E ela fez aquela cena lá, o teste dela, né? E o pessoal falou, não, ela fez totalmente diferente do que todo mundo entregou até agora. Vamos chamá-la. E tal. E foi assim, cara. E sabe, ela entrou. Um acerto, né? Um acerto muito forte, cara, que eu acho ela linda, maravilhosa, talentosíssima. Eu vou ficar com muita pena se ela não fizer mais nada, assim, sabe? Tipo assim, não que isso seja um só, né, a série, mas que ela não faça mais filmes, mais séries. Você já viu o filme que ela fez recentemente? Ela fez um filme recentemente dirigido pela Jodie Foster, com o George Clooney e a Julia Roberts. Ela faz a repórter, como é que é o nome do filme em português? É Jogo do Dinheiro. É um filme recente. Vou procurar pra ver. filme até ela hoje. Ela tá linda também. Ela tá bem diferente da Claire no filme. Uhum. É Jogo do Dinheiro, que é dirigido pela Jodie Foster, e ela faz uma repórter no filme. E aí, até na época que eu assisti o filme, que a gente foi assistir porque era a Jodie Foster e tal, né, a diretora. E aí eu, que atriz é essa? Eu conheço essa menina, mas eu não tô reconhecendo. Aí eu cheguei em casa e fui olhar na internet, e aí eu vi que ela fazia Outlander e tal. Que eu achei ela muito bonita e muito diferente, e muito boa atriz, né, mas não conhecia. Ela tem super potencial, de verdade. Eu acho então, que ela tem muito potencial como atriz, e principalmente em momentos dramáticos. Eu não vi ela em outra atuação. Sim, mas ela dá é muita verdade. Veracidade, assim. Dá. Não, e que nem eu tava comentando, o casting, ele é muito legal. Tem o Tobias Menzies, que, gente, ele é de Game of Thrones, né? E aí eu falei... Sim. Engraçado que Game of Thrones eu não gosto dele. Não é. Ele faz um personagem até mas pequeno, mas lá eu né? achei ele um ator maravilhoso. É. Nossa, adorei o figurino dele, parece meio Clark Gable, sabe? É maravilhoso o figurino dele, né? Sim. É sensacional. E é muita gente, mas muita gente boa. É, se o pessoal for assistir... Vai conferir atuações muito interessantes, cara. E tipo assim, de elenco de apoio, sabe? Que merecia realmente ter mais visibilidade dentro da história até. Tem gente que eu quero muito mais lá. Eu adorei a irmã do Jamie, por exemplo, essa atriz que é a irmã do Jamie. Eu me apaixonei por essa mulher. Muito sabe? Boa, as cenas né? dela é, são muito lindas, também. Sabe? Lindas mesmo. Então é um elenco muito show, gente. Vale muito a pena você assistir. Eu gosto muito do ator que faz o Dougal também, o tio do Jamie. Ah, acho é. Muito bom, muito bom. McTavish é o sobrenome dele, não me lembro o primeiro nome. McTavish. Ele é muito bom mas também. Mas também gostei muito dele. Ah, e um negócio que eu tava conversando com a Clarissa aqui em off, eu vou deixar linkado pra vocês também. Tem uma publicação, tá, de uma moça chamada Annelise, que ela tem um blog, ela vive na Escócia, né? O blog é Vida na Escócia. Né, pode curtir a página dela no Facebook. E ela fala sobre curiosidades, né? E ela, como ela também assiste a série, ela avisa assim, gente, Craignodun, que é onde tem as pedras, né, não existe, tá? Mas aí ela fala que ela foi visitar um lugar lá chamado Aberdeenshire, né? Onde tem mais uma concentração de círculos de pedra, e é maravilhoso, é lindo, tava, sei lá, menos de zero grau. Tem várias fotos dela e tal. Ela pulou uma cena. É muito legal. Nossa, deve ser bom, né? Deve ser super legal. Mas eu não sabia, né? Essa é mais próxima, né? É. Não, e na Escócia tem esse direito de vagar, né? Quer dizer que se você pular uma cerca pra poder ir num ambiente histórico assim, não pega nada, né? E tal. Uma lei que existe lá, né? Mas, cara, é muito legal. Vou deixar pra vocês, se vocês acessarem aí, né? Porque a Escócia é um local maravilhoso, né, gente? Aliás, eu achei uma felicidade tão grande deles escolherem a Escócia especificamente, né? Porque a gente tem aquele negócio na cabeça, não sei o que a gente pensa em Escócia logo de cara quando tu fala em produção cultural, pop. Você pensa em o quê? Em Coração Valente, né? E tal, né? Só, exatamente, só, assim, não tem mais nada. Pois é, mas o que é... Ah, eu penso, por exemplo, The Wicker Man, né? Mas é porque algumas partes de The Wicker Man, esse filme clássico com Christopher Lee e tal, tem muitas cenas na Escócia também, né? Que foram feitas na cidade escocesa. Uhum. Mas assim, eu achei muito feliz porque a fotografia é muito bela, né, da série. Ela te coloca muito dentro dessa época, dentro desse tempo. As atuações, as danças, a abertura da série é uma coisa linda, gente. Nossa, maravilhosa. Aquela música. Maravilhosa. Linda, aquela música. A trilha sonora, quando eu comecei a ver a série, me lembrou muito Coração Valente, que é um filme que eu gosto bastante também. Então, que eu acho que é muito linda, né? Usar a minha parte a gaita ali, ela de foi fole, feita é muito bonito. Especificamente, né, pra série. Sim, exato. E é muito, muito bonito, assim. Tem tudo a ver com aquele clima. E eu acho que eles casam muito bem, né? Trilha sonora com as cenas, vai acrescentando a história também. A abertura é incrível mesmo. E a música, a gente fica na cabeça depois, tá. Por um tempo, assim, né? Fica mesmo. Assim, gente. E agora, gente, o que vocês acham da gente adentrar, então, a nossa, né, a gente colocar aqui as nossas opiniões de como é que foram as temporadas, falar um pouquinho da primeira, acho falar ótimo. Um pouquinho da segunda, né? People disappear all the time. Young girls run away from home. Children stray from their parents and are never seen again. Housewives take the grocery money in a taxi to the train station. Most are found eventually. Disappearances, after all, have explanations. Usually. A gente vai comentar um pouquinho agora aqui sobre a primeira temporada. A gente vai elencar aqui os episódios, episódios e situações que a gente achou mais interessantes, coisas que a gente achou polêmicas, né? Porque tem isso, gente, né? Tem a polêmica. E a partir de então, ouvinte, aqui tem spoiler, tá? Se você não quer ouvir spoiler, depois vai lá assistir a série, depois você volta pra ouvir o podcast. Tem spoiler? Eu não sei como é que é a Drica. Eu e a Clarissa, a gente adora spoiler. Eu adoro também. Dá um monte de spoiler pra gente, pode dar também, que a gente tá louca aqui na cabeça. Eu não me aguento e tenho que ver os spoilers. Eu adoro ouvir, porque depois eu fico louca pra ver como que é. É diferente, né? Às vezes você escuta, mas quando você vai ver a cena é totalmente diferente. Com certeza. Verdade, né? Tem toda a trajetória, né? O spoiler não é assim, ah, você contou, vai acabar. Não, e toda a trajetória até chegar nesse ponto, né? Quem é que consegue ser tão bom em descrever algo, né? É isso, então vamos lá? Então a gente vai falar então um pouquinho aqui sobre as cenas que a gente achou interessante. Como a gente comentou lá no começo, a Claire, ela vai adentrar aí a essa época diferente, com costumes diferentes, pessoas, né? Vai pegar ali o olho do furacão, porque vai estar tendo o levante jacobita, né? Ou seja, ela vai encontrar, inclusive uma das primeiras cenas que eu acho que é impactante isso na série pra gente como espectador, é que ela encontra o personagem, um dos principais da série, encontra o Capitão Jack Randall, que ele é a fuça do marido dela, porque ele é um descendente. Então ela ainda pergunta, Frank, né? Que tá de casaca vermelha, britânico, saiu do carnaval, né? E veio pra Escócia. Que é isso, né? É bem isso, é bem engraçado. É meio engraçado aquele momento. Que ela... A gente também fica surpreso, né? Eu, pelo menos, fiquei quando eu vi essa cena. Eu achei um bom recurso de roteiro, sabe? Gente, claro que é um recurso econômico também. Mas sabe uma coisa interessante do Tobias Menzies, né? Porque o pessoal acha ele um ator muito limitado, né? O pessoal reclama dele de Game of Thrones. Que ele soube perfeitamente fazer essa questão de personificar duas pessoas com personalidades muito diferentes. Porque o Jack Randall, na série, ele é um cara que ele é um capitão, né? Mas ele é um sociopata, ele é um... É um cara, sabe, que tem prazer em ver a dor das pessoas. E, inclusive, ele ataca ela, né? E tal. Quer dizer que já ele, enquanto Frank, ele é um cara totalmente diferente. Ele passa isso na atuação dele. Né? São totalmente opostos. Eu acho que ele conseguiu realmente fazer os dois personagens muito bem. Ele conseguiu dar vida de forma separada, que a gente, na face, você consegue perceber um personagem e outro só. Verdade. Só pra complementar essa coisa, né, que tu falou, as pessoas acham que o Tobias não é um bom ator, por causa de Game of Thrones. Game of Thrones, infelizmente, ele não tem muito espaço pra mostrar, não teve muito espaço, né, pra mostrar que ele é um bom ator. Porque a melhor cena dele, na minha opinião, em Game of Thrones, foi na sexta temporada com o Jaime. Que ele teve um diálogo maior e mais complexo e tal. Porque ele era... E o personagem também não ajudava muito, porque eu, pelo menos, não sinto nenhuma empatia pelo Ed Mortelli. Ele é um loser. É praticamente só uma participação, né? Ele não tem a mesma personagem pra trabalhar. É uma figuração, né? Assim, melhor, né? Então, não tem muito onde trabalhar, exatamente o que a Drica falou. E, só que, é claro, quando deram dois personagens, na verdade, com uma história a mais pra contar, ele conseguiu mostrar o talento dele. E eu concordo com vocês plenamente. Eu acho que ele consegue fazer duas pessoas totalmente diferentes. Tudo, o olhar, né? O semblante dele é um semblante pacífico. Enquanto ele mantém aquela ruga né, de expressão forte, enquanto ele é o Jack Randall, né? E tal, que ele é até apelidado, eu acho que é Black Jack Randall, algo assim do gênero, né? Porque ele é um assassino, psicopata. Exato. Ele tem uma história junto com o Jamie Fraser, porque ele atacou o castelo, né? Porque tá na época do Levante, então os britânicos estão lá detonando, né? Os clãs. E ele vai lá e ele ameaça estuprar a irmã do Jamie. Então o Jamie acaba não, né, confrontando ele, e ele acaba tomando um monte de chibatada, depois é preso. Sim. É muito triste essa sequência, inclusive da violência, né? Porque esses castelos, se você for ver depois um pouquinho do background da série, uns vídeos, você vê que esses castelos existem, que esses locais de açoite, eles estão lá, ainda existem, dá uma tristeza, né? Porque local de sofrimento, tal, negativo, né? Então eles até colocam isso na série. Deve ser um lugar super pesado, assim. É horrível, porque é muito sofrimento, né? Muita mortandade. Exato. Eu não sei se pode fazer spoiler também da segunda temporada, agora spoiler de tudo. Tá, não, porque eu acho uma coisa que eu achei interessante, que eu gosto muito dessa coisa do presente e do passado, né? Que a série faz, a história faz, enfim. Não, que primeiro tem a questão, né, que tu falou do castelo, a gente vê a história toda, né, a violência, a tristeza que tem. E tem uma cena lá na segunda temporada que a Brianna vai com o Roger, visitar, acho que é a prisão, né, que eles vão visitar, e ela sente um arrepio, assim, e aquilo ali é tão importante para a história dos pais dela, né, e aquele local, e aí, nossa, eu relacionei muito com toda a situação, com a família toda ali, sabe, ela tá naquele, ela tava naquele local, sabe. Teve muito sofrimento ali, né, pra família, teve muito, né? Sofrimento pra família. Então, acho muito legal que a série aproveita isso pra contribuir, pra contar a história dos personagens mesmo, pra dar uma carga dramática maior, né, e tal. Eu achei muito legal isso que eles fizeram, assim. Não, e engraçado ela... também o que acontece... Oi, desculpa, Angélica. Pode falar, meu bem. O que acontece no castelo é que, assim, antes da gente conhecer o Jamie, o Tobias, ele parece super sexy ali no castelo com a Claire, né? É muito engraçado porque eu falo, gente, que humão, né? E sexy, tem umas cenas calientes até, né? Com os dois, né? É. Então, assim, então, assim até exatamente. Você conhecer o Jamie, ele é um homem sexy, um homem atraente. Depois não, tadinho. Depois ele não tem a menor chance, mas até ali... O pessoal dos vídeos que eu assisti no YouTube, eles ficaram, né? Ó, spoiler, gente, spoiler terrível agora. Né, uma sequência mais pra frente, aonde se fala que ele morreu, aí o pessoal, ai, que horror, eu falei, gente, como assim, né? Imagina que o cara maldade, era pai, né, de alguém, começou a ficar, Que horror. É, eu senti pena do Frank, eu fiquei tipo, ah, coitada da Claire, tá longe do Frank, até o terceiro, eu acho, episódio da primeira temporada. Depois eu esqueci que o Frank existia. É comum. Consegue fazer isso, né? Tipo, se você for pensar bem a situação, é uma situação complicada, né? Porque ela é casada com esse cara. Ele não tem culpa de nada, porque, né? Não tem culpa que ela voltou pro passado e encontrou um escocês maravilhoso, sabe? Ele ainda é marido dela. Só que ele é um personagem, assim, tão... A gente também conhece pouco dele, conhece bem mais do Jamie, eu acho. Não sei, pelo menos na série. Não sei nos livros como é. Mas a gente fica... Não cria tanta empatia por ele, eu acho, não se importa com ele mesmo tanto depois, porque o Jamie também é um cara muito legal e tudo mais, né? Eu acho que isso daí, Clarice, é meio proposital. Ah, com certeza. Falamos com certeza. Juntas? Não, porque eu acho que é meio proposital, eu acho que o livro faz isso e a série também, né? Porque o jeito como ela faz a decupagem, né? Como é que ela mostra mais em certos momentos. Tem momentos, por exemplo, que tem um corte da série, que quando volta a aparecer o... Meu, é uma banho de água fria. Eu falava, gente, volta pro passado, pelo amor de Deus, né? Você fica nessa, né? Colocam ele meio como chatinho, né? É, eu acho que tem meio isso. A gente não comentou, tem, gente, mas tem assim... Muito isso. Ela é resgatada, né? Ela é salva ali do ataque do soldado britânico pelo clã, né? Que no caso é o clã Mackenzie que tá lá, né? O Jamie é clã, do clã Fraser, né? Só que, só que ele tá junto, né? Porque ele tá com a cabeça a prêmio e tal. E ele foi se refugiar no clã do tio, que são os Mackenzie. E ela vai justamente, olha só, a gente salvar, né? Salvar, né? Entre aspas. Mas vai lá curar o homem que ele tá com o braço deslocado, né? Aí ela fala pra essa pessoa se afastar. Até interessante, o personagem dela quebra com todas as expectativas logo de cara. Porque ela fala assim pra ele, ah, todo mundo se afasta aí, deixa eu tentar ajeitar o braço dele, né? Aí já briga com ele, mantém o braço parado aí, depois que ela puxa, né? E tal. E ele fica assim, né? Né? Furacão, essa mulher. É. Sim, ela é muito badass mesmo, né? Ela chega já botando, subindo no salto, assim, não no sentido como a Drica falou antes, não no sentido arrogante, tipo, ah, eu vim dos anos 40, eu já sei tudo que vai acontecer, hahaha. Não, ela nunca faz isso, sabe? Ela sempre... É, no sentido de aprender, mas de ajudar também, né? Muito interessante. É, ela é muito... Ela é uma pessoa muito empática, né? Ela se põe muito no lugar dos outros, assim, e ela abraçou essa coisa dos escoceses também, e a gente acredita que ela realmente se importa com a causa deles. Ela tá muito adaptada, eu queria dizer uma palavra assim, mas ela abraçou a cultura pra ela, ela é uma escocesa agora, né? Sim. Depois do tempo que ela passou apesar com o Jamie. Apesar de ser uma Sassenach, né, que eles chamam, né, uma estrangeira, sim, né? Imagina, exato. Ela é uma inglesa no meio dos escoceses, que estão em guerra com a Inglaterra, né? Então ela é vista como uma pessoa, inclusive, né, o clã, né, o Dougal e tal, a maior parte deles, ela é vista como uma estrangeira que pode ser uma espiã, só que ela com muita desconfiança, né? Exatamente. Exato. E é legal como o roteiro usa esse fato dela ser inglesa para várias situações, né? Tanto para causar essa tensão dela poder ser uma espiã no início da série, no início da primeira temporada, mas também na segunda temporada eles usam pra outras coisas, né? Pra benefício deles também. Então, quando chega algum inglês, eles vão dizer assim, ah, gente, se vocês fizerem alguma coisa com a gente vai fazer alguma maldade pra essa mulher inglesa, não sei o quê. Eles usaram isso algumas vezes na segunda temporada, né? É muito interessante isso daí. E pior que isso daí vai ter um desenvolvimento mais pra frente, viu, Clarissa? Que eu tava dando uma olhada, né? Aquilo não foi jogado, aquele esse lance. Não, nada é jogado, né, gente? Exatamente, tudo converge, é mó legal o roteiro. Tudo converge. Tudo vai convergindo, né? Mais pra frente vai ter uma relação. Ela não é daquelas autoras, né, que tem o tal do Deus Ex Machina, né, que as coisas acontecem de uma maneira que não saiu de lugar nenhum, não. As coisas aconteceram e tal, teve uma importância e mais pra frente vai ter relevância o que aconteceu. Ela vai plantando muito legal isso, ao longo da história. Ela vai contando a história e plantando as sementinhas. E assim a gente até nem presta atenção. Assim, não sei se aconteceu com vocês, mas como a primeira temporada eu assisti muito rápido... Eu falei, gente, tinha algumas coisas que eu perdia, tanto que eu já assisti de novo a primeira temporada, né? Porque realmente, acontecia isso, falar, nossa, mas por que tá acontecendo isso agora? Aí eu tinha que ir lembrar, porque realmente, primeira temporada eu assisti louca, e a segunda temporada eu assisti em inglês, eu não sou burro de inglês, mas não tinha saído ainda, acho que ainda também não tá no Netflix, mas assim, não, eu achei um site que tinha inglês, e eu fiquei desesperada também, porque eu não pegava tudo, lógico, né? Uhum. E também já tô assistindo de novo. Nossa, deu vontade. Eu vou assumir, gente, que eu tô com vontade de reassistir tudo de novo. Só da gente conversar. Eu também. Eu tô com vontade de reassistir pra poder, sabe, ver coisas que eu não vi, assim, sabe, que eu vi uma vez só, que eu quero ver com mais cuidado, prestar mais atenção no diálogo, no figurino. Porque é muito legal, porque essa inserção dela no clã Mackenzie, né, os personagens que aparecem, tanto o Laird, né, que é chamado, tipo um Lorde mesmo, né, que é o líder do clã, aquele ator é maravilhoso, que ele tem uma espécie de poliomielite, né, uma má formação nas pernas, mas ele usa aquilo com uma dignidade, né, onde ele não permite que se cubra as pernas dele. Então isso é muito legal, porque os personagens, eles não estão ali só com um background, e a história deles é desinteressante. Não, tem um desenvolvimento, tem a questão do clã, tem esse negócio do irmão, que é o tio dele, é o Dougal, ele é um cara que ele quer ser o próximo, quer o seu sucessor, quer ser o próximo líder, e ele, né, ele é um cara assim, meio dúbio, ele parece legal, aquele personagem que você ama odiar, né, ele faz coisas legais e faz coisas horrorosas, ele fala, cara, não faz isso, meu, essa violência, né, e tal, né, e ela, como uma mulher, mulher numa época dessa, tem vários momentos que ela é assediada, né? Ou ela é tratada de uma maneira que não é legal, mas ela se impõe ao mesmo tempo. E ela não deixa ela assim, tem capítulo que ela sofre duas tentativas de estupro, né? É isso que eu ia dizer, Drica. Eu meus pensamentos. Porque eu queria saber o que vocês acham desse, não sei se é a palavra correta, mas recurso, porque eles usam muita questão, principalmente na primeira temporada, ela sofre, sei lá, muitas tentativas de estupro. Eu sei que, né, é uma coisa que totalmente poderia acontecer até hoje, né, e tal, mas vocês acham que foi muito usado demais, ou o que vocês acham, assim, essa coisa dela tá sempre correndo o risco de ser estuprada, lá na primeira temporada principalmente, na segunda também, mas acho que na primeira... Algumas pessoas falaram. O importante do recurso narrativo, o estupro enquanto recurso narrativo, que é a coisa negativa, é muito conversada e com razão, óbvia, não? Com certeza. Né? Já que é mal utilizada, é o pós. Porque a gente tem que tomar um pouco de cuidado como é que o personagem é desenvolvido pós esse acontecimento. O estupro como uma narrativa, onde o personagem vai ganhar força, por exemplo. O estupro não dá força a ninguém, né? Ele dá só desgaste, tristeza, problemas psicológicos. Não existe força pós estupro. E ela, né, eu acho que não há consumação, mas existe o assédio, óbvio, né, e tal. Ela enquanto enfermeira, né, também. Então eu acho que a série, ela aborda essas questões, sim. Eu acho que são até problemáticas. Eu acho que até mais pra frente... onde vai ter um segmento onde ela vai tentar fugir, só que ela vai ser apanhada, aí o pessoal vai ter que se arriscar a vida para poder recuperá-la, né, das mãos do Jack, que aí vai ter, além, vai ter a violência, né, marital, que aí que a série, mais os livros, porque eu li vários debates, gente, adoro isso. Aí sim, também. Livros, no livro o pessoal colocou alguma coisa assim, como se ela estivesse começando furiosa com isso, mas depois começa a curtir, porque vai rolar sexo depois. Então aí tem problema, eu acho. Mas assim, eu assisti a primeira temporada. Que a ideia que dá é outra, né? É, eu assisti a primeira temporada, por exemplo, tem uma cena, né? Onde Dougal, que é o tio dele, vai tentar estuprá-la, né? Porque vai ter tipo uma festa, um cerimonial, onde todos os clãs vão pra lá. E ela tenta fugir, porque ela quer tentar voltar lá pra Inverness, onde tem o portal. E ele vai encontrá-la bêbado e vai tentar estuprá-la. Primeiro os caras vão tentar estuprá-la, aí ele vai afastar os caras e depois ele mesmo, olha só, vai tentar. Só que ela dá uma porrada nele, maravilhosa, né? E deixa ele troncho da vida e sem poder nem falar pra ninguém, né? Pra não sentir vergonha por ter sido derrubado por uma mulher, né? Então a série, ao mesmo tempo, eu acho que a Diana, ela é meio... nessa questão do estupro e como ela constrói o estupro, até coisas posteriores, livros posteriores, pelo que eu li, ela é meio problemática nesse sentido. Ah, sim. Não tira a graça da saber série, disso, né? Não tira a graça da série, que a série é uma série interessante, apesar dessa questão, né? Mas não é uma série onde se glorifica o estupro como uma medida de força para a mulher. Sim. Não, uma coisa que tu tava falando da questão desse episódio, né, que o Jamie bate, né? Claire e tal, tem um texto muito bom, eu vou linkar aqui pra vocês, do Spoilers TV, que eles falam o dia que Jamie Fraser nos traiu, que é muito interessante a análise que eles fazem. Eu adorei, Clarice. Tu leu, Erika? Gostei muito. Porque eles falam na questão também de que foi o único episódio que o Jamie narrou. E justamente esse episódio que ele narrou acontece isso. E como eles acharam que isso foi problemático e tal. Então eu vou deixar aqui linkar, já mandei pra vocês, dá pra linkar pro pessoal ler se quiser. Porque eu acho que discute um pouco essas problemáticas aí que tu tava comentando, Angélica. Quando tem o ponto de vista dele dentro da narrativa, não é o dela, acontece esse problema aí de ter a violência. Exato. E tal. E aí a gente não sabe o que a Claire achou dessa situação. A gente vê ela fazendo depois no final, mas seria talvez mais interessante, eu concordo, né, se a gente visse isso do ponto de vista da Claire. Não sei o que vocês acham. Total, gente. Precisa ter o ponto de vista dela, né? Porque é daí que vai ter a formação e a base de fãs que vão poder raciocinar isso daí e entender isso como foi uma violência, né? E tal, né? Que é inexplicável isso daí, né? E detalhe, ouvinte, só pra avisar, a gente não tá falando isso porque a gente não gostou da série, a gente odeia, não. Pelo amor de Deus, vocês colocam nesse patamar, sabe? Já qualquer coisa que você comentar, você odeia. Não, não. É um hater. Não, não sou. A gente gosta. Mas do bem. Eu gosto assim, gente. Eu gosto muito de séries históricas. Só que eu tenho duas visões. Eu gosto da série histórica sendo histórica. Então, por exemplo, pra mim, dentro do contexto histórico daquela época que a Claire existiu, era daquele jeito. Haviam aquelas tentativas de estupro, o marido realmente corrigia a esposa. O que a gente não pode é trazer isso para hoje. Isso é dentro daquela época. Ah, ótimo. Então, quando eu assisto uma série que eu acho que ela é verídica, porque ela realmente mostra, não dá pra gente colocar a visão de hoje numa série que não é de agora. Né? Por exemplo, agora, o Jamie ia aceitar a Claire dar uma ordem para ele. Ah, o Jamie ia aceitar realmente, ele passou um sufoco com os parentes dele, né? Porque ela desobedeceu ele e causou para ele transtornos naquele episódio. Então, assim, dentro daquele período histórico, aquilo é verídico. O que a gente não pode é que as pessoas assistirem, né, hoje e falarem, ó, tá vendo? Que nem na cena em que ela pega a faca lá, começou, parece que ela não tá gostando, mas ela tá gostando. Não. Isso é que as pessoas têm que saber diferenciar pra mim. Não pode deixar dúbio, né, e tal, né? Tem que deixar claro que ela não tá gostando, né? E é detalhe que é uma autora, né? Porque eu tava comentando, né? Até falei com a Ana lá do Game of Thrones BR, porque ela também assiste, gente, né? A série, perguntando pra ela. Porque a gente... Eu amo a Ana. Ah, também. Ah, eu também adoro. Sim, toda Ana, te amamos. Ela tá ouvindo. Beijo, linda. Então, e assim, a gente comentou um pouquinho no podcast sobre a jornada da heroína, né? Que é muito interessante. Ai, eu amei isso, Jerica, muito... agora. Eu ouvi esse podcast de vocês, adorei. Muito maneiro. Adorei também. Não, e ela, se tu pegar a jornada da Claire, ela tem muito a ver com a jornada da heroína, porque tem a questão espiritual. Então, e é legal a gente pegar essas questões. É muito válido, sim, o que você falou, e a gente entender que a violência, ela existe não somente até naquela época, como existe hoje em dia. Mas como é uma autora, a gente reflete a questão de como é que se constrói essa violência, de como é que essa violência ela vai ser refletida no cotidiano do personagem, né? Porque eu acho muito válido essas cobranças, apesar de a gente entender que, no século no século XVII, século XVIII, tinha essa violência. Existe hoje, né? No nosso cotidiano. Mas a gente tem que analisar. Infelizmente. É verdade. Com certeza. Não, isso daí deu muita treta, gente. Vou colocar o link pra vocês, né? Tá aí na postagem. Texto muito interessante, só que a pessoa é uma leitora do livro, né? E também assiste a série. Ah, sim. Onde ela fala que sobre essa questão da violência, o quanto a autora deixou isso dúbio, ela começar a receber as cintadas, né, do marido no bumbum, né? E depois ela começar a curtir isso, se tornar depois uma relação sexual e tal, e fica tudo meio aborrado. E agora eu tô sabendo também isso é pesado, né? Que é uma... Isso é complicado mesmo. Né? Não sabia disso, que era a visão do Jamie, não era a Claire. No episódio, não, pelo menos, é o voice-over dele, né? No livro eu não sei como é que é feito isso, de repente quem lê o livro vai poder nos auxiliar nisso, mas na série é o único episódio até agora, até a segunda, mesmo a segunda, depois da segunda temporada, em que ele faz a narração do episódio, a gente vê as coisas pela perspectiva dele. E aí é realmente complicado, né? Então, muito interessante. Talvez até por isso ficou tão machista, né? Exato. E nesse finalzinho dúbio, porque é a visão dele de um homem daquela época, né? Uma coisa que é válido a gente debater um pouquinho aqui, gente, porque o Jamie, é claro, ele é um ator maravilhoso, esse ator que interpreta, ele é lindo, aí ele, tipo assim, ele comete esses vícios, mas ele, tipo, é um cara elegante, assim, no sentido de tratar ela com muita generosidade, né, fica até meio visível, assim, que logo no começo, assim, que eu bati o olho nele, né? Falei, opa, é esse daí, né, e tal, né, e apesar que ela não é uma personagem que os homens têm mania de julgar, né, falar assim, ah, ela é casada, não, ela precisou casar com ele, detalhe, porque ela ia ser levada pelos ingleses, porque ela é uma estrangeira, ela não é nascida na região, né, e tal. Então ela ia ser levada, então, aí o Dulga fala pro Jamie, fala assim, olha, então você precisa casar com ela, ou então ela precisa casar com alguém, na verdade, porque senão ela não, né, ela vai ser levada mesmo como uma prisioneira, porque ela não pertence aqui à Escócia, ela é uma inglesa, né, uma estrangeira. Não é uma coisa imediata. Gente, isso daí demora muito pra acontecer, esse lance deles se relacionarem. Sim. Ela até, inclusive, tem uma parada, porque isso daí depois vai ter outros gatilhos mais pra frente, assim, de tipo desavenças amorosas, competição, né, e tal, né? Que é onde ela fica o tempo todo fazendo uma força pra uma moça lá, que é tipo a neta da cozinheira, da chefe de cozinha, pra ela paquerar o Jamie paquerar ela, só que não rola nada, ele não dá a mínima pra menina, e tipo, ela é uma mulher mais velha que ele, tem essa. Ele é tipo o quê? 4 anos mais jovem que ela, se eu não me engano. E ela tá dando uma força pra ele ficar com a mina jovem, né? Só que ele não tá nem aí, né? Ele só quer. Ele tá olhando pra ela, paquerando ela, conversando com ela, achando interessante, né? Até nisso eu acho o livro legal e a série, sabia? Porque esse negócio de ser uma mulher mais velha que ele, no final de contas, né? Teve uma faísca deles desde a primeira vez que ela encostou nele. Só que ela sempre tentou. Né, assim, aquele ela sempre por quilt, ser casada, né? Ele cobre e por quilt, pensar muito no marido, ela sempre reprimiu, né? Até o casamento ela reprimiu. É verdade. E ela tava numa fase da vida, se a gente for parar pra pensar, né? Só um instantinho aqui, que ela tava ali no começo de uma segunda lua de mel, né? Onde ela tava tentando reencontrar o amor ainda, né? Pelo marido dela, cumplicidade. Só que aí, né? Pô, isso aí foi cortado subitamente, ela foi jogada, né, pro meio de um outro tempo e tal. Então ela fica realmente balançada. E não é uma coisa que é rápida, é uma coisa gratuita, é uma coisa que é construída muito aos poucos, mesmo, né? Esse desejo que um tem pelo outro, não é jogado, né? E ele é um cara, gente, aí vem a questão Jamie, o homem idealizado e romantizado. Que aí a gente tem que falar, porque é muito divertido isso, gente. Aliás, eu acho que Outlander, ele tem uma questão meio divertida nesse sentido. Que os leitores falam, gente, eu não acredito no que esse cara tá falando. Porque assim, o cara é virgem. Tipo assim, o cara, tipo, nunca naquele tempo. Naquele tempo, o cara é virgem. É ela que vai a relação com ele, vai explicar pra ele como é que isso funciona direitinho. Sim, eu achei, né, isso maravilhoso. Quando ele falou que era virgem, eu tenho que dizer pra vocês, eu ri. Eu falei, porque ele perguntou se ela era virgem. Ela disse, não, eu não sou. Ela tá preocupada, né? Ah, eu não sou virgem, eu já sou casada, já fui casada, né? Como e tal, vai e ele... casar, né? Mirá, que bom que alguém sabe o que vai fazer depois, porque eu não sei. Não, e é ele que puxa as DR, gente. É hilário, entendeu? Mais pra frente da segunda temporada, na França. ele sai pra resolver as coisas dele, né? Porque o Jamie é tipo o homem perfeito, então nessa altura, então ele já vai ser um comerciante de vinho, gente. Não é nem enólogo, cara, né? É. Entende de beber Exato. Vinho. Aí ele fala assim, eu voltei do trabalho, eu queria alguém para conversar comigo. É ele que fica na DR. Ele é um cara muito idealizado, né? Mas eu acho que é uma questão da autora, né? As coisas que ele faz, e tem conveniências de roteiro, gente, que ou você desprende disso, sério, ou você deixa pra lá e curte a série, porque tem umas conveniências. É, não dá pra prestar atenção, né, em tudo mesmo, não, senão você para, você fala, não, gente, é um romance muito bobo. É interessante isso que você tá falando, Angélica, do Jamie, eu acho ele super idealizado também. Eu vi uma pessoa que leu os três primeiros livros e viu a série antes, e essa, uma youtuber até, ela comentou assim que achou a série, na opinião dela, claro, eu não li os livros, tá? Achou a série melhor do que o livro. Agora vai dar treta aqui nos comentários. Porque ela achou nos livros, na impressão dela, nos livros, é que ela achou muito meloso nos livros, demais, assim, o relacionamento deles. Ela disse, eu sei que a história é centrada no relacionamento deles, mas eu acho que a série, na opinião dela, tá? É mais. Conseguiu. Diluir isso melhor, sabe? E conseguiu explorar outros aspectos da história melhor também. E ela diz que às vezes fica páginas e páginas dele falando do Jamie maravilhoso, ou então dele falando coisas melosas pra ela, e ela diz que é pra ela que foi um saco. Aí eu já fiquei com medo de ler o livro. Aí abaixa a tolerância, né, das pessoas, fala assim, ai, não aguento esse romance todo. Não, eu já vi uma youtuber, aliás, amo, gente, tanta youtuber legal falando do livro. Visitem os vlogs dela, elas são tão maravilhosas. Aí teve uma que falou assim, gente, isso aí sou eu, tá? Ela falou assim, ela leu o primeiro livro, o segundo, ela falou, por mim eu fico páginas vendo os dois passear pelos jardins e conversar. Então, sabe, depende muito da é uma questão muito subjetiva, sabe? Eu também, como eu tava conversando em off aqui com a Clarissa, eu era fã de Angélica, a Marquesa dos Anjos, né? Da Anne e do Sérgio Gollum, né? E é uma história assim, um romance, ela é uma mulher aventureira, ela é vendida para casar com um nobre, conhecido como um alquimista, um feiticeiro, um homem coxo, pelo qual ela se apaixona. Então isso daí, né, alimenta a nossa fantasia, né? Eu lembro que enquanto jovem, eu adorava. É. Aí a Clarissa já veio falar pra mim que a mãe dela também adora. Já me falei, nossa lá, já arrumei papo com a mãe da Clarissa aqui, né, pra gente ficar falando da Angélica. Eu não conheço, mas eu vou procurar, porque eu super adoro essas histórias. É muito maneiro, vocês vão gostar bastante, gente. Mas a gente tem que entender realmente que tem alguns romances, que por mais que a gente goste da escrita, a Diana Gabaldon, ela tem uma escrita muito maneira, todo mundo, a pessoa pode criticar o que for, gente. O pessoal ama a escrita dela, o jeito como ela, né, que ela escreve, que ela é muito legal na escrita, uma escrita que flui muito facilmente. Então, tem problemas, às vezes, no jeito que a pessoa constrói algumas coisas. E eu vi alguma violência na Angélica Marquesa dos Anjos, mas eu não desconstruí nada. Naquela época eu achei tudo maravilhoso. Eu falei, nossa, que loucura! Como essa mulher vendida, que loucura! Eu lembro que eu ficava assim, né? Total, né? Totalmente fã de Bárbara Cartland. Era tão um terror, a Sabrina, a Júlia, nossa, eu. Quanto jovem. A minha mãe ama. A Sabrina, a Júlia também, minha mãe. Aí depois do terceiro, você fala, gente, é sempre a mesma história, mas eu continuava lendo pra chegar no ponto lá que eu queria. Porque é uma coisa, como é que eu posso explicar a sensação que isso traz normalmente, quando você é um leitor de certo gênero, é que é confortável, né? Tu não tem muito o que ficar analisando dentro daquilo ali, e falar, ah, que legal, eu sei que os dois vão ficar juntos no final, vai dar mil tretas, né? E os dois vão ficar juntos no final, exatamente, né, cara? Uma coisa que eu quero perguntar pra você, que tu aí tá me deixando doido, eu tava pensando nisso hoje, porque a gente não comentou, mas naquela parte ainda da lua de mel da Claire com o Frank, tem um cara que ele esbarra, que é um cara que tá com quilt, e tá olhando pra ela, eu falei, gente, what the fuck isso? Eu falei, gente, como assim? Já criaram várias teorias com isso, né? Jura? Que os fãs adoram criar teorias. Mas eu vi em algum lugar que a Diana Gabaldon disse que é o fantasma do Jamie. Porque eu pensei, que talvez o Jamie tivesse ido pro presente e tal. Eu também pensei. Se ele tivesse achado, sei lá, tipo o portal e ter ido lá pra olhar pra ela. Mas parece que não. Eu não me aprofundei tanto nisso, mas pelo que eu vi, aparentemente é só um fantasma dele olhando pra ela. Gente, mas eu achei engraçado, bizarro. É o Frank ver esse fantasma, pois né? Porque o Frank não conhecia ele. É estranho, e ele, né? De verdade, a gente descobre depois, desculpa se é um super spoiler, mas ele não tá morto. Pois é. E aí, isso, exatamente, fica, né? Pois então isso já dá uma margem pra pensar que ele pode ter voltado, pode ter ido pro presente, na verdade, no presente da Claire, né? Ó, mais atrás dela ainda, hein? Vocês vão matar a gente depois desse podcast, se prepara. Porque assim, depois vai ter, não vai ser só a Claire que vai ficar indo pro passado, né? Tem personagem da filha dela, gente. Aí eu até pensei assim, cara, será que isso daí tem alguma relação? Vai com o filho da filha dela, o neto dela. Vai que vai pro passado. Apesar que até agora, pelo que eu entendi, só vi mulheres passando pelo portal. Eu não vi homens. Aí é verdade. Parece que é uma coisa assim, como é o feminino sagrado, o feminino divino. Parece que aquele é um portal que ele tem a ver com a ritualística feminina, né, e tal. Então, pelo que aquela senhora explica pra ela lá, quando ela chega no, na casa lá que eles se hospedaram, realmente é um ritual feminino, né? Eu não sei se essa é a explicação só das mulheres irem, mas é um ritual feminino que envolve fertilidade, né? Sim. E depois a Gillian, né, a personagem dela, ela vai acreditar, como ela tem a parada da magia branca, a magia negra, e ela acha que precisa de sacrifício, só que a Claire nunca precisou de nenhum sacrifício pra poder atravessar, né? E tal. E eu fiquei muito de cara com certas coisas que eu vi mais pra frente, porque a gente falou um pouquinho, a gente tá falando muito assim em espaço, né? Mas é muito legal esse desenvolvimento. Ela vai encontrar essa mulher que é uma mulher misteriosa, que ela é tipo uma curandeira também, como a Claire vai se tornar uma curandeira do clã Mackenzie, né? Ela acha que eu vou mandar ela de volta, ela toda alegrinha, pimpona. Ai, vão me mandar pra Inverness, tchau, um beijo, subindo na carruagem. Aí pedem pra ela assim, ah não, pode voltar a falar com o Lorde lá. Ele fala, pô, o nosso curandeiro, ele morreu, você não pode ficar no lugar dele. É meio tipo assim, você não pode, você vai, né? Ficar no lugar dele. Pode meio forçado, né? Pode, já vai ter que ficar. Viva espontânea pressão, né? Exatamente, aí ela vai conhecer a... Qual o nome da personagem? Ela é Gillian no futuro, mas olha só, eu dando uma olhada. É Glennis, eu acho, no passado. E ela é Duncan, né? O sobrenome dela é Duncan, mas... Aliás, essa atriz é maravilhosa, minha gente, porque muito boa. Ela faz um personagem nos Borgias, né? Porque eu tô numa vibe histórica, épica, que vocês não têm noção. Eu tô pirando aqui, gente. Aí, tipo assim, ela faz um personagem nos Borgias, que é uma das amantes, né, do Papa. Que, cara, eu já apaixonei por essa atriz. Eu falei, gente, essa mulher é maravilhosa. Cara, e quando eu vi ela no Outlander, eu falei, cara, que foda essa mulher tá no casting da série. Porque ela, assim, é super interessante, ela é mística, só que ela tem um olhar faceiro, esperto, né? Só que em nenhum momento ela passa pra gente que ela é uma mulher do futuro, não, né? Ela isso que é o mais legal, é muito legal. Ela consegue disfarçar muito bem. Ela consegue disfarçar bem o jeito dela falar também, né? É muito bem feito isso. Quando ela houve a revelação, né, de que ela era do futuro, assim, eu fiquei, ah, meu Deus, não acredito. Primeiro eu não entendi, eu tive que dar uma... Eu fiquei tão impressionada que eu não entendi, eu voltei uns minutos pra ver de novo a cena. E depois ela mostra a vacina, né? Exatamente. Eu achei muito legal isso. Eu não tinha reparado nisso, gente, porque ela mostra a marca do ombro, ela baixa a blusa, né? Que vai ter um julgamento, gente. Vai ter um julgamento onde vão tentar justamente essa menina que ela é apaixonada pelo Jamie, né? E ela quer porque quer ficar essa com o Jamie. Essa bruxa. Gillis Duncan. E ela é interpretada pela Lotte Verbeck. Tô vendo aqui, Lotte Verbeck. Sei lá, Verbeck. Vai saber, tem dois. Ótima atriz. Ótima, maravilhosa. Ótima atriz. E ela mata o marido pra poder ficar com o Dougal, né? Que é o tio lá, né? Dá um... Isso. Ela mata envenenando, coitado do velho, que é um velho tipo assim, que ele é o juiz da região, né? Que ele, né? Que ele decide ali casos ali de contenda. Aí o velho morre, só que desconfiam dela. E a Claire, né, toda inocente, vai lá informar, né, nossa, você tem que fugir porque estão desconfiando de você, você vai ser presa. Só que ela recebeu um papelzinho, né, pra poder encontrar com ela, né, dando essa dica, só que era essa menina que já queria que as duas fossem presas. Aí as duas vão ter um julgamento, é uma cena bem interessante também, julgamento de bruxas. Gente, que eu não sabia que a Escócia, nessa época, ainda tava... matando bruxas, né, e tal, tava nessa busca, né, que na Inglaterra a gente sabe até o período, né, mas eu não sabia informações na Escócia sobre isso, é bem interessante. É muito interessante mesmo. E a parte engraçado da vacina, porque... Clarissa, eu não peguei, porque Eu não enxerguei a vacina direito, eu tava não chegou. Falei, é que ela mostra, tá longe falei, também, né? Por que isso? O que, que ela tá mostrando ali? É uma BCG ali, bem... Maquininha, né? Revolver. A gente seria bruxa no futuro, no passado, porque eu tenho uma baita de uma marca BCG. Então, não, mas eu achei muito legal ela usar essa... Ela é uma personagem também, a Gilles, né? Muito astuta também, né? Claro, também tem essa coisa de ser do futuro. Ela é do futuro ainda mais distante que a Claire, né? De uma época também interessante, que é a década de 60, já quase década de 70. Uhum. E aí, depois quando ela reapareceu, assim, já que a gente tá no bloco de spoilers, né? Eu fiquei muito feliz de vê-la de novo, porque eu senti falta dela. Porque na primeira temporada ela é super parceria da Claire, assim, né? Outra mulher lá, que a gente não sabia, mas tava na mesma situação que ela. E ela falava várias coisas importantes pra Claire. E aí, quando ela voltou, assim, naquela situação, assim, eu achei muito legal. É verdade, eu gostei. Ainda mais que ela voltou como uma historiadora. Ela era tipo uma nacionalista ferrenha, né? Pelos valores da Escócia e tal. E é interessante isso, essa questão até nacionalista, porque ela é colocada na série, só que é interessante como a própria série mesmo... Ela mostra essa exacerbação, né, nacionalista como uma coisa perigosa também, né? Que pode levar à violência. A série, ela não deixa assim, ah, nós sejamos todos nacionalistas ferrenhos, né? E tal. Só que não. É legal, né? Ela coloca isso daí pra você analisar. E eu gostei muito assim. É triste demais, né? O que acontece. Eu acho que a série, ela meio que passa por isso de uma maneira muito rápida, né? Que é uma violência muito grande, já que ela é queimada e tal. E você vê que ela se sacrifica pela Claire, né? Porque por algum motivo ela se sacrifica pela Claire. Eu nem entendi por quê, né? Porque não teve um desenvolvimento tão profundo assim, né? A não ser uma empatia imediata que uma teve com a outra, né? E acabaram se abrindo bastante. Mas é bem interessante, porque a primeira temporada, principalmente, eu tive uma sensação muito de urgência, sabe, gente? Como assim, as coisas estão acontecendo, ó, full time, né? O tempo todo. Eu achei também que a primeira temporada foi super rápida, assim. Foi corrida. A segunda, o ritmo para um pouco, né? Principalmente na parte em que eles estão em Paris, assim. Uhum. Eu senti o ritmo mais lento um pouco. Tinha questões mais políticas, né? A segunda eu queria que fosse rápida. Exato. Porque eu queria muito ver a Brienne, a filha deles. Sim. E ela aparece só no último episódio, né? Então a gente fica, ai meu Deus, quer ver mais daquilo e ver tão pouco. Eu achei até, eu tava comentando em off com a Angélica também, que a parte de... Chegou uma hora, eu gostei muito da parte de Paris, achei que foi um contraponto interessante, porque a gente tava com aquela vibe da Escócia, eu comentei com a Angélica também, da gente entender um pouco o tempo histórico, né, que eles estão passando ali na Escócia, porque muita gente, eu ouço muitas pessoas falando na internet ou comentando que é Idade Média. Não é bem Idade Média, já. Não é. É Idade Moderna, né? Só que a Escócia estava numa vibe muito feudalismo ainda, né? Com alguns clãs, com os castelos, cada um cuida do seu castelo e cobra aluguel dos outros. E a gente vê que na França a situação é muito diferente. Então é legal ver os personagens nesse outro contexto. Apesar de, como a própria Angélica falou também, eu achar que eles ficaram um pouco deslocados ali, então chegou uma hora eu tava tipo, ah, quero que volte pra Escócia logo. Não sei se vocês sentiram isso. Olha, se Paris teve uma coisa interessante, né, eu sou meio apaixonada por essas séries de época. Eu assisti a série da Versailles da BBC, viu, gente, é maravilhosa, assistam, viu? Séries históricas em geral eu tô assistindo, tô a louca das séries eu históricas. Eu amo, é muito legal. Eu amo também. Aí eu gosto muito. Mais podcasts de outras séries. Sim. Aí eu gosto muito da questão dos figurinos, né? E tal. Então, se Paris trouxe uma coisa que foi a beleza do figurino e os locais de gravação, né? Já que você mostra o Jardim de Versalhes, né? Aliás, o pessoal falou que nos livros não tem as cenas do Jardim de Versalhes, né? Não tem nos livros. Só que na série quiseram colocar, porque como é que não vão gravar aqueles jardins maravilhosos? Aquela cena, por exemplo, lá onde eles estão lutando lá, treinando, o Jamie tá treinando, e o pessoal tá olhando assim, estupefato, porque é proibido, né, duelos na França, né? Então, eles colocaram só pra poder mostrar o jardim, que é maravilhoso, várias cenas de jardim, mas é uma quebra muito forte de ritmo, né? E a gente entende que ela, claro, a gente passou por alguns desfechos aqui, que a gente pode até voltar depois, futuramente, neles da primeira temporada. Mas assim, eu acho que é interessante que... De certa maneira, a gente entende que precisava ser colocado, porque tem toda essa questão, porque a série, o que move a série, pelo menos nesses primeiros livros, ou temporada de série, é a Batalha de Culloden, né? Que nessa batalha vão morrer todos, e dali pra frente, todos os clãs eles vão ser eliminados, a linguagem gaélica vai ser proibida, muita gente vai morrer. É. E ela, como ela pega afeto, ela vai começar a ter convívio com algumas pessoas, com todo esse clã, com essas, com o pessoal em geral, né? Ela vê todo esse costume cultural, ela fala, nossa, a gente tem que tentar, de alguma maneira, evitar que essa batalha, né, ocorra. E como é que eles vão fazer isso? Eles vão atrás do rei que está reivindicando, né? O príncipe, na verdade, que está reivindicando esse é o trono, Charles, do pai dele. Né? Uhum. O Charles, que personagem detestável, gente. Que é um bobão. Ele falou, acho que umas 500 vezes, mark me, eu não aguentava mais. Eu disse, tá, já entendi, que é, que é teu bordão. Parabéns pro ator, né, gente, porque pra você passar esse negócio e ter raiva de toda, nossa, é nojento. Mas tu tocou num assunto muito interessante agora, Angélica, não sei se eu tô me antecipando também, mas o que eu queria falar com vocês também é a questão de as implicações de você mudar a história, que eu acho que isso a série toca também. Né? Exatamente, Clarissa. Isso não saiu da minha cabeça, Clarissa, porque eu sou uma fã de sci-fi. Do caramba. Sim, eu falava, e os paradoxos temporais? Como é que a série tá tratando isso? Eu fico preocupando, sabe? Com isso o tempo todo. Sim, porque é uma questão importante. Porque, assim, o fato dela mudar... Se ela conseguisse... Se eles conseguirem mudar a história, eles não vão conseguir, né? A gente já sabe. Mas, assim, isso teria implicações muito grandes pra história da Escócia e da Inglaterra, porque... esse Charles I, esse príncipe, aí, se ele voltasse ao poder, ele ia manter aquela coisa do absolutismo, né? Que o rei manda em tudo. Então, vários avanços, entre aspas, né, históricos, por exemplo, de ter um parlamento, uma coisa mais democrática, né? A questão da religião também, não existiriam. Então, é interessante essa questão do individual, né, que a Claire queria acabar por uma questão talvez mais comunitária, ali, individual, porque ela gosta do Jamie, porque ela tá ela ali, porque é a família dela. A família, né? Mas se você for pensar na questão da macro-história, seria complicado se ela mudasse a história mesmo, se não houvesse a batalha, ou se eles ganhassem a batalha. Sabe? Porque ia ficar um sistema de governo muito mais antigo, né? Então, o fato dele ter perdido essa batalha... E atrasar toda a história da França, né? Exato, exato. Então, da Escócia, do Reino Unido todo, né? Então, eu achei interessante... Eu acho que a série talvez vai explorar isso mais adiante, essa questão desse que tu falou do paradoxo temporal, né? Tipo, as implicações. Eu vou lá mudar o passado, mas isso não vai afetar só a mim, meu marido, a minha filha, vai afetar todo mundo, na verdade, né? Exatamente. A série tem um negócio dela fazer uma análise micro da questão, né? Do tempo, sim, né? Que ela, assim, ela pensa na árvore genealógica. Tem um momento onde ela vai pedir pro Jamie, né, pra ele não se vingar do personagem lá do Jack, isso, né, que é o vilão, porque ela pensa ele é no marido, né? Exatamente, não, o marido dela não irá nascer, né, porque ele é descendente dessa linhagem aí, desse psicopata, né. Então, é curioso, né, mas eu acho que eu tenho pra mim, pelo que eu pude analisar, que a autora, ela não se arrisca a se aprofundar no tema do... Apesar de ser uma série que, obviamente, ela tem a ficção científica, já que existe a viagem no tempo, ela não se arrisca isso muito. Eu acho que ela fica na questão da árvore genealógica. Não, eu acho que ela tá certa, porque eu acho que também pode causar muitos furos, né? Se tu começar a fazer muita viagem no tempo toda hora, né? Que algumas histórias isso acontece. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? No sentido da narrativa não ficar cheia de furos também. Exatamente. Então... Eu acho que ela é bem cuidadosa nesse sentido, eu acho que ela acerta, assim, pelo menos até o momento. E ela faz análise da história de uma maneira respeitosa dentro do possível, pelo que eu pude entender. Porque ela faz a escrita dela e ela tem apoio de historiador para poder fazer análise, né? Até o próprio Jamie, gente, né? E tome spoiler na cabeça, você tá escutando, dá-lhe spoiler. O próprio Jamie, né? Porque a gente sabe que ele sobrevive, né? Mas na história, né, e tal, dessa batalha, tem história de alguns oficiais que eles foram presos e ficaram lá. Todos foram mortos, né? Foram assassinados. Menos um, né? E o nome desse oficial era Jamie. Então aí, daí que ela construiu, né? Toda que essa legal ideia do personagem também, né? Ela começou a se basear nessas coisas aí. E eu acho que é uma coisa importante, já que a gente tá falando um pouco da segunda, aqui no meio da primeira, antes da gente passar pra segunda temporada em si, né? Que tem uma coisa, sim, que tem um desfecho no final da primeira temporada. Vão ter muitos... É, a gente tá falando com spoiler, mas eu acho que vale muito a pena vocês assistirem, por favor. Se você tá escutando sem assistir. Ah, com certeza. Vale sim. Vale a pena, assista. Vale a pena. Não, e assim, tem vários momentos assim, onde a Claire salva ele, outros momentos em que ele a salva. Mas tem um momento específico onde ele vai ser preso, né? E vai pro castelo, uhum. E ele, o Fort William, né? Que é um castelo muito mais cheio de soldados. Tem uma questão que é bem problemática, não sei nem se eu posso abordar ela aqui, mas eu pergunto pra vocês, tá? O que, que vocês acham disso, né? Por quê? Porque esse personagem aí, o Jack, que ele é esse capitão que eu fascino na psicopata, quando ele foi tentar estuprar a irmã do Jamie, a gente tem um no frontal. Aí ele não tem ereção e não consegue transar com ela, e ela começa a rir dele. E quando ela começa a rir dele, ele bate nela, ele agride ela, só que ele vai embora, né? É até meio inverossímil isso daí, né? Uma pessoa tão violenta e sanguinária que ela simplesmente vai embora, apenas bata em ti e não te torture e mate, né? Mas eu relevei essa situação, né? Mas, assim, a Jane foi sortuda. Exatamente. mas o pessoal coloca uma coisa muito problemática na série. Eu quero perguntar isso pra vocês, porque isso daí pode ser algo que as pessoas refletem também. Mas é por quê? Porque o personagem, ele é visivelmente gay, né? Ele tem tesão no Jamie, ele quer ficar com o Jamie, né? Então, ele, no momento que ele prende o Jamie no Fort William, e ele faz lá, sugere a ele que ele poderia matá-lo rapidamente, porque ele vai ser enforcado, né? Que ele podia matá-lo rapidamente se ele permitisse que ele fizesse sexo com ele. E isso daí coloca tudo numa questão que eu acho, né, não sei se o pessoal vai trazer, nunca vi ninguém trazer, se vocês que frequentam o fórum talvez sejam mais capazes de ver, saber disso do que eu, que coloca até que o único personagem gay, homossexual, da história, ele é um fascino, era psicopata, ele é pervertido, ele é sanguinário, né, e é meio trágico isso, não é? Na minha opinião, assim, entendeu? Vai ter mais problemas pra frente, gente, porque vai ter uma cena bem complicada, que é até uma cena muito corajosa, na minha opinião, desses atores, que onde a Claire vai tentar salvá-lo, só que o Jamie tá preso, ele tá, tipo, acorrentado, o Jack vai, tipo, esganá-la e tal, e ele vai sugerir que só vai soltá-la se ele permitir, porque ele quer fazer sexo com ele, porque ele quer, na verdade, não é nem fazer sexo, ele quer quebrar o espírito desse homem, né? Ele quer fazer com que ele sofra, mas não só fisicamente, ele quer fazer com que ele sofra psicologicamente, né? Obsessão no Jamie, né? Eu acho que é uma obsessão, não é nem que ele gosta. Porque quando ele açoitou o Jamie, o Jamie falou pra ele, eu não estou sentindo nada, algo assim, né? Você não se esforçou o suficiente, então ele entende isso como um ataque à honra dele, onde ele vai ter que, inclusive, né? Mas é uma cena que realmente é trágica e terrível, porque tem outros significados, além do significado do sexo em si. Por quê? O Jamie, ele é levado, é claro, ele tá totalmente machucado, com a mão pregada lá numa mesa, né, que ele liberta a esposa dele, ela vai embora, mas ele tá com a mão pregada na mesa e tal, ele beija ele, e ele dá uma espécie de alívio, esse alívio ele sendo representado por um óleo de lavanda, né, um misturado, sim, né, tem um óleo de lavanda que ele seda a pessoa, e ele se sentindo sedado, com as dores reduzidas, ele aproveita a relação, que é aí que quebrou a questão toda, porque na verdade, não que estupro se justifique e tal, mas assim, mas o triste e trágico é que ele, já que ele teve prazer entre a dor, né, no alívio da dor, isso para um homem, né, na cabeça dele, é isso que deixa é uma cena sofrida. E isso foi o que causou trauma nele depois, né, que deixou ele muito mal. O que vocês acham disso? E a questão da lavanda, ele escolheu justamente lavanda porque também era o perfume que a Claire usava, né? Não sei se tem alguns episódios anteriores que ela fala alguma coisa de usar lavanda, ou ele fala, o Jamie fala que a Claire tem cheiro de lavanda. Não sei como é que... Caramba. Posso estar viajando também. Não sei como é que o Jack Randall descobriu isso. Eu não sabia nem que lavanda tinha poder de sedativo. Eu também. E aí ele... coloca, tipo, ele solta os cabelos também, né, e passa a lavanda. Como ele tá naquele momento, assim, que ele tá delirando, ele tenta se passar pela Claire e é um recurso do Jamie isso, né, do sofrimento. Ele realmente imagina que a Claire tá ali com ele, transando. Pois é. Sim. E aí termina de um jeito, ele é resgatado, ela consegue resgatá-lo, né? Porque ela é muito interessante como ela é inventiva e corajosa, né? Isso é muito apaixonante. Sim. Na personagem dela. Que eles levam uns bois, né? Invadem por uma porta que ela deixou aberta, e os bois vão quebrando tudo, e entra aquela manada, né? De, sei lá, manada não, 19 bois, só que pensem em bois grandes, né? Que não são. Não é, é estilo rei do gado, aqueles bois enormes, né? Sim. Então, tiveram uma ótima oportunidade de matá-lo, né? Mas não fizeram. Gente, por que que fazem esse recurso narrativo? Me mata, gente, do coração. Que eu odeio. Eu falo, gente, mata a desgraça. Não tá caído mesmo, né? Porque ele é atropelado, a porta cai por cima dele, ele fica esmagado com os bois passando em cima dele, né? E ninguém vai lá e dá-lhe uma estiletada, né? Mas a questão toda termina de um jeito muito doloroso, né, e tal, porque termina com ele, inclusive com alterações, né, gente, porque lá eles deixam o tratamento dele ser feito na própria Escócia, né, ele vai para uma espécie de monastério, né, onde os monges vão ajudá-lo, a Claire vai conversar com ele, só que no livro, até onde eu sei, pelo que as pessoas comentam, é na França, né, na França que eles vão ter esse diálogo, tá. E ele vai revelar para ela, vai falar a ela, e é tudo muito doloroso, ele termina de uma maneira quase capa de Bárbara Cartland, né? Porque aquele final é muito capa de Bárbara Cartland, né? Ele dramático, né? Um navio assim, né? Ao vento, né? Parece, né? Mas é duro aquele final, né? Assim, onde você entende que os dois se gostam, mas ele tá com esse trauma horroroso. E eu queria muito saber a perspectiva de um homem disso. Porque pra homem tudo é muito mais, né? Eles acham que o estupro é recurso narrativo, mas quando tem um homem estuprado, pra eles é muito mais terrível, né, eles veem. Sim, sim. Desculpa a brincadeira, mas é discurso narrativo no fim dos outros, né, não deles. Exatamente. E até a gente choca, porque não tem tantas cenas assim de homens sofrendo uma violência desse tamanho, né. Não. Olha, tem. Eu nunca tinha visto, de verdade, foi uma das coisas que me fez continuar assim, eu já gostava da série, mas eu achei que eles foram muito corajosos por ser um canal, né, assim, não muito conhecido, né, tal. Eu falei, gente, eles são muito corajosos. Os atores e os diretores, né, de cena difícil, de fazer, né? E detalhe, só pra gente contextualizar, gente, a cena não é gráfica no sentido de aparecer alguma coisa, gente. Não tem isso, não tem ninguém penetrando ninguém. Mas é uma cena que ela é muito bem editada, muito bem montada. Muito, pra você muito se bem sentir feito. Mal, o teu grau de sensibilidade, falar, nossa, que coisa terrível. E ainda termina no outro dia, mostra ele assim deitado em choque, né? E o outro deitado do lado dele. E você não sabe o que vai ter depois dos flashbacks, mais pra frente, né? Um pouco mais. Isso é muito legal, esse recurso que a série faz, até não só com esse episódio, com vários, de começar com o resultado dos acontecimentos e depois ir te contando, né? O que foi acontecendo. Porque aí você vai montando a história junto com a série, né? Então mostra, sei lá, o resultado, aconteceu isso, tá o Jamie deitado lá e tal. E depois vai explicando, E depois vai explicando, eu acho muito, muito interessante, eles fazem isso com várias coisas, assim, da série, e eu acho que fica muito bem feito, assim, na minha opinião, assim. E essa questão que eu coloquei, sem que vocês não quiserem dar opinião, pode deixar que eu deixe fora tudo. Mas e se essa questão aí de um personagem que ele é gay, ele ser estereotipado como um perverso, assim? Vocês acham problemático isso daí? Eu quero que a série me apresente um personagem gay, seja íntegro, assim, uma pessoa legal, que o público simpatize. Porque eu não gostei muito disso. Eu falei, nossa, pra que isso, né? E tal, né? Como recurso narrativo, parece uma vingança da autora pelo recurso narrativo mal utilizado em séries históricas onde tem estupro, né? Mas ela colocou também personagens femininos estupradas. Mas é que assim, pelo que eu entendi na série, fora algumas gracinhas que tem na França, o personagem que a gente percebe ser gay é só ele. Eu não prestei atenção em outros, né? Lógico, um ou outro que dá uma dica, mas nada mais. E assim, eu não sei por que a autora colocou ele assim, porque dizem que no livro é mais forte ainda, né, esse acontecimento. Mas aí fica o porquê disso, realmente. Eu acho que ela quis chocar no livro, né, antes de ser sério, realmente é uma coisa que a gente não imagina um homem passando por esse sofrimento. Apesar de ter muito, a gente sempre imagina o sofrimento nessa parte em livro, na literatura, no cinema, com mulheres. Eu acho que chocou por isso. Mas, assim, em mim, não dá ódio de gay. né? Mesmo porque eu tenho um filho claro. Gay, eu sei que ele não é doente. Mas eu acho que pra narrativa da história foi pra dar um choque. Viu, Drica? É mais pela questão da representatividade, né? Que não é uma Eu acho também, é, né? Isso, é. Exatamente. Mas eu acho que talvez eu, apesar disso, eu ainda achei muito interessante, né? Mas eu penso assim, gostaria da opinião de alguém, de um homem gay e tal, da comunidade LGBT, sobre essa questão especificamente, porque ela é importante, né? Eu entendo o que tu fala, Angélica, e eu concordo contigo. Eu acho que o problema maior dessa questão é de não ter outros personagens gays que sejam decentes, né? Que não sejam loucos que nem o Jack Randall. Porque parece que ele é justamente o único personagem gay que faz isso, sabe? Então, talvez é o problema de representatividade mesmo de toda a história. Então, de repente, se ela tivesse já apresentado, ou se vai apresentar, a gente não sabe também, porque não leu todos os livros, outros personagens gays quebrariam um pouco essa ideia, assim, talvez. Sim. Eu também tive essa mesma percepção que tu, e eu, não acredito que justamente né, esse cara, sabe... Claro que a cena em si, a questão toda de ser o Jamie, não ser a Claire, por exemplo. Apesar da Claire ter várias, até perguntei pra vocês anteriormente, né? Ter várias situações em que ela é quase estuprada e tal. Isso choca bastante por ser o Jamie e a cena é terrível mesmo, né? Eu fiquei, tipo, muito mal depois que eu vi a cena. Mas não, eu acho exemplo, que... Tem um exemplo estranho, gente. Eu vou colocar aqui uma coisa aqui. Mas tem um filme que ele é famoso, ele tem uma cena de estupro terrível, que ele é um filme do Gaspar Noé. O nome dele é Reversível, porque o filme é a história contada de trás pra frente. E é um filme que as pessoas criticam muito o Gaspar Noé por esse filme. Mas ele é um filme que ele é muito interessante, eu particularmente gosto, apesar de também haver um estupro, né, como recurso narrativo, aonde você deseja, eu penso assim, na minha cabeça, quem é a mulher é a maravilhosa Mônica Bellucci. Que ela é uma mulher, ela é deslumbrante, né? Ela é uma mulher, eu acho, maravilhosa, incrivelmente linda. E ele faz a gente desejar, o espectador, sim, a gente desejar, né? O espectador desejá-la muito pela beleza dela e tal. E eu penso que parece que é algo que o Gaspar Noé fez, assim, porque todo mundo deseja esse homem, né? Ele fala assim, nossa, que homem maravilhosamente lindo, né? Que homem idealizado, né? Homem que é um cavalheiro e tal. E acontece essa espécie de coisa onde ele mesmo acha que ele tá estragado pra ela. Ele fala assim eu não consigo mais, eu quero morrer, porque eu não quero mais, não posso mais ter relações com você, né? Então é interessante se você parar pra questionar todas essas questões, né? Que a série ela coloca, assim, ela joga e você pode, claro, você pode assistir como um conteúdo ficcional e não tirar nada disso, ou tu pode pegar e refletir um instante, né? A questão da representatividade. Pensar, né? Eu fiquei muito chocada. Eu vi o último episódio, o 16º, né? E eu fiquei vários dias sem ver nada, assim. Porque eu fiquei muito... Pesado, psicologicamente, né? Muito pesado, né? Então, mas eu acho que... O pior é que isso daí faz a gente analisar e reavaliar, gente. Porque a gente vê tanto estupro na cultura pop. E isso daí balança a gente, claro. Mas a gente não fica em choque, né? O dele, caraca, deu choque muita gente, cara. Muita gente, mas porque é um homem, né? Cara, isso é muito frustrante. Me deu vontade de quebrar tudo agora, entendeu? Porque usam muito isso, cara. A Sansa foi estuprada e tal, e aí ficou um monte de gente fazendo piada na internet. Fiquei furiosa com isso. Justificando, né? Justificando. Justificando, falando que é assim que tem que ser, né? Mas naquela época não existe, porque uma série que é uma história fantasiosa, né? Totalmente fantasiosa. Sim. Porque naquela época do Game of Thrones não tem aquela época. Tem uma série toda fantasiosa. E ela tá sendo estuprada e mostra o rosto do rapaz, né? Aí, cara, você inclusive esvazia, né? A importância do que tá acontecendo. Não que tem que mostrar. Mas é quase tipo assim, olha como ele tá se sentindo, sabe? Ai, gente, isso. Que puta com isso. É terrível. Desculpa, viu, Tuca, mas ficar trazendo Game of Thrones aqui pra conversa. Não, mas com certeza. É interessante ver a consequência dessa cena, né, em Outlander. Ver como, por que chocou até nós mesmos, nós três aqui, né? Porque justamente quebrou uma... A gente já o fato das mulheres sofrerem abuso sexual e o estupro, pra nós já tá quase que naturalizado. Isso é um absurdo, né? A gente não tá conseguindo mais se chocar com cenas de estupro em mulheres, porque isso tem toda hora, esse é recurso narrativo de muitas coisas, do cinema, da TV. E então, a série vai mostrar o estupro de uma criança mais pra frente, né? Sim, a gente tá falando exato. Dessas coisas, tem gente que tá falando, gente, nunca vou ver essa série, porque fica mostrando essa desgraça. Exato. Não, mas vale a pena, né? Pelo menos pra pensar nessas coisas, né? Pra problematizar mesmo, porque eu acho isso muito interessante, porque a gente, se a gente for pensar... É, por quê, né? Por que quando a Claire foi quase várias vezes estuprada a gente não se chocou? Mas quando o Jamie foi, tudo bem que a cena é bem forte mesmo, né? Por que o Jack Randall teve que se esforçar tanto pra quebrá-lo, né, psicologicamente? E pra mulher, assim, a gente já nem... Ah, ok, naquela época era normal mesmo, então... Eu acho que é uma questão interessante da gente pensar em nós mesmos, virar o dedo pra gente e pensar assim, mas por que a gente reage dessa forma, né? Então, exatamente, é isso, minha amiga. You did what was necessary to survive, that's all. It's time we made plans. You'll have to flee the country. Arthur's going to find a boat for France. Goodbye to you, Claire. God bless. But you know what's going to happen in Scotland. What can we do but play our part? What if we could stop it from happening? Change the future. There's something else. I'm pregnant. I wished I were dead. E a partir daí, então, que vai ter o desfecho para a segunda, que a gente comentou um pouco de Paris, porque eles, claro, vão ser obrigados a fugir, né? E se então ele tá com a cabeça dele a prêmio, ele tá com a cabeça dele é o quê, né, cara? Sempre, tá... né? Sempre a prêmio, né? E eles vão pra Paris e ela já chega logo chutando bundas, né? Porque ela é muito maravilhosa. Sim, porque ela vê sim. A varíola, cara. Ela impede, olha só, ela quebrando a história de novo, né? O paradoxo. Ela impede uma proliferação de varíola, né? Porque ela vê os ferimentos, fala, nossa, não pode... Né, olha só o estado que está esse homem e tudo, ele está com varíola. Só que como é que eles fazem? Eles queimam tudo, a carga da pessoa, e o cara lá, o conde, aí vai ter um outro vilão, né, colocar assim, né? É onde vai ter esse conde aí, que é o dono de toda a carga, fala, nossa, você me prejudicou, foi proposital. Olha isso, só maluquice, né? Como assim, né? Que ele queria esconder a varíola, como é que ele ia fazer isso, né? Então aí depois ela vai usar isso de um recurso pra poder, né, sabotar, isso que é divertido, né? A própria varíola de novo, né? Mas eu gostei, gente, eu gostei. Eu sei que dá uma quebra, é uma quebra muito forte de local. A Escócia é incrível, todo mundo que lê o livro fala, gente, eu fiquei muito chateado com esse recurso de ir pra Paris, porque isso, porque a gente acha arrastado, a gente acha inverossímil. Gente, pra começar, que é uma série onde tem alguém que passa por uma pedra, por outro tempo e tal, então já a inverossimilhança já começou daí, né? Mas é questão de que é interessante, a questão de figurino, questão de próprios locais onde foram gravadas as cenas. Tinha aquele vestido vermelho dela, cara, o que que é aquilo, cara? O que que é aquela cor maravilhosa? Muito lindo, né? Linda de morrer com aquele vestido vermelho, né? E ele também tá maravilhoso, né? As roupas do Jamie são maravilhosas e mas o pessoal ele tá muito ele, bem. Não deixou ele muito já nota, né? Você reparado, porque ele ficou com uma roupa ainda elegante, umas cores esmaecidas, mas não ficou aquelas cores rosa. Pink. Não é. Mas é interessante também que esse personagem, o Saint-Germain, né, que é o novo vilão e tal, ele é um dos poucos que fala francês praticamente todo o tempo. Pra gente se lembrar, né, que a gente tá na França e não tá na Escócia. Além de todas as outras coisas. Então ele fala francês, ele tem todas essas coisas. E é muito legal que ele detesta a Claire desde o início e ele pega o ódio dela, assim. Vai aparecer muitos personagens. A parte da França, gente, é por isso que eu não consigo me desligar da parte da França, porque aparecem uns personagens maravilhosos. Aparece um ator que ele é daquele filme lá, que é Delicatessen, do Jean-Pierre Jeunet, que ele faz o mestre... Eu amei esse personagem. Né? Acho que é um dos melhores personagens da série. Ele me levou às lágrimas, você sabia? Porque tem um momento tão chave da existência dela ali na França, que ele vai ajudar... Da única maneira que alguém que tivesse uma abertura para a medicina alternativa, né? Sim. Aliás, toda a medicina é alternativa nessa época praticamente, né? mas onde tem um entendimento do que é necessário fazer, né? Eu gostei muito dele também, adorei ele quando ele apareceu. Outra coisa interessante, gente, que na França, se a gente não tivesse a França, a gente não ia ter a parte do hospital, né? Boticário. Boticário. Tô colando aqui, tá, gente? Boa. É um boticário isso. Aí, tipo assim, a gente tem a parte do Hospital dos Anjos, onde aparece uma menção àquela Hildegard, que é uma freira, uma mulher fodona. Ai, eu amei isso. Gente, eu fiquei boba com isso. Eu gostei muito também. Apaixonei por ela, que usa o cachorro, né? Eu acho mó legal quando isso. A série pega pessoas que existiram e ela coloca ali, tudo bem no contexto, às vezes, que não tá nem correto, né? Então, até porque os conventos onde a Hildegard ficava, acho que eram muito mais no campo e não na cidade, né? E tal. Mas ela, ela tem aquela autonomia e se interessar por música, porque a Hildegard é maravilhosa. Então, eu acho bonito quando a série faz a referência e a recomendação. Conheçam essa personagem histórica, que ela é sensacional. Ah, eu não sabia que ela era real, porque ela tem uma hora que ela menciona o bar, né? Ela diz, tem um amigo que lê música muito bem, e a gente pensando que é uma pessoa aleatória, e ela... Até criptografia na série, é muito foda, né? Através da música, né? Das notas musicais. Mas a Hildegard, ela existiu, e a gente até falou lá no Feito por Elas, quando a gente falou da Margaret von Trotta, que é uma diretora muito foda, ela fez o filme da Hildegard, entendeu? Só de mulheres foda, Rosa Luxemburgo, essa Hildegard e Hannah Arendt. Então, cara, são mulheres fodas, cara. E a série mostrar a Hildegard assim, jogada assim, tu fala, nossa, como assim? Entendeu? É muito foda. Eu gostei da parte de Paris pelos costumes que são interessantes, que eles ficam meio assim, meio chocados, né, com os costumes da mulher fazendo depilação na frente das pessoas, Sim. E ela ri. Melhor né? cena. Vários são personagens históricos adaptados, né, e outros são com o nome mesmo, direitinho deles. Cara, é muito maneira a parte da França, né? É claro que a gente fica naquela, assim, acaba a França, né? Pra gente poder voltar pra Escócia e ver a Escócia. Mas que foi maneiro, aquela intriga toda. É. Que a primeira temporada, ela meio que deixou a gente mal acostumado. Porque a primeira temporada foi corrida, né? E foram acontecendo várias coisas. E na França, apesar de toda essa importância, apesar do cenário e fotografia maravilhosos, na França demoravam mais pra acontecer as coisas. E realmente teve algumas coisas que eu tinha que voltar também, porque eu passava e essa personagem que falou de Bar, eu voltei também e falei, nossa, como assim? É Bar mesmo? Porque eu tava meio que acelerada pra querer falar, não, gente, vamos que eu quero chegar no futuro, como assim? Sim. É verdade, verdade. O hospital é muito triste também, né, gente? É triste, né? Porque é uma coisa que a série talvez tenha falhado um pouquinho, porque ela passou por cima porque não dava tempo. É de retratar mais o povo, né? E mostrou mais as questões dos nomes e tal. Mas o povo em si é colocado só ali no hospital, ali muito, né? É en passant, né? Pra usar uma expressão francesa. E a gente vê mais a nobreza mesmo, né? Uhum. A gente vê mais o que tá acontecendo ali na nobreza, o pessoal que mora em Versailles, os amigos, porque o Jamie e a Claire lá em Paris estão numa situação privilegiada, né? Socialmente. Então eles conhecem, fazem jantares e a Claire até fica meio de saco cheio, que é mais legal, que eu amo a Claire, porque ela vai em tantos chás e bababã, que ela chega uma hora e ela tá, que saco, tipo, não tenho nada pra fazer aqui, só fico falando de futilidades nesses chás, aí que ela vai pro hospital, né? Eu achei que foi, porque ela não se sentia útil, né? E a única menção assim, que eu achei interessante no sentido das diferenças sociais que estavam acontecendo na França naquela época, é uma hora que a própria Claire chama, que já tem a questão de saber o que aconteceu, né? Na França depois, que fala da questão de, vocês não se importam com as pessoas na rua passando fome ou doentes, enquanto vocês estão aqui bebendo champanhe. Parece que é uma né? Contavam todas reunidas parece ali. Parece que é a gente ali falando, né, gente? Dá vontade de a gente lá acordem, aparecendo. Sabe? E aí, vocês só falam... E tipo, elas ficaram com cara, oi, louca, por que você tá falando isso? Né? Tá muito legal. Tipo, ela ficou de cara de louca mesmo, né? E é uma coisa que até hoje acontece, né? Enquanto tem muita gente bebendo champanhe, falando futilidades, tem muita gente passando necessidade por aí. E a Claire, mais uma vez, super simpática com o que tá acontecendo com as pessoas. E, claro, tem a vantagem, entre aspas, ela saber o que vai acontecer depois, que vai dar uma baita treta na França, né? Que a gente quer saber. E ela chama... Mas a única coisa, assim, que eu me lembro de chamar mais atenção pra isso, assim, pro povo mesmo. Mas, fora isso, mais a nobreza, que é legal, que é interessante também, com todas as questões, né, dos costumes daquela época e tal, né? De como eles viviam de forma de ostentação, né? aquele figurino incrível no palácio. Figurino maravilhoso. A mulher, nossa. Gente, a mulher com vestido. Eu fiquei bolada com aquilo, tentando procurar se é possível. Peso, né? Não, e a mulher com aquele negócio, aquele vestido, que é tipo os mamilos de fora. Sabe? Sim. Eu achei um absurdo. Aquele vermelho dela, o vestido sim, era maravilhoso, com certeza. Uhum. Mas pra gente, como assim? Na hora de sair, ela colocou um echarpezinho, né? Um lenço. Agora, na hora que chegou no baile, eu falei, gente, como assim? Pô, vocês se ligaram num erro de continuidade, que eu me diverti com isso daí? Porque quando ela aparece com aquele vestido vermelho lindo, que ela vai pro baile com ele, né? Ele fala assim, né? Nossa, Claire, mas dá pra ver seu umbigo, algo do gênero, né? Aí ela até fala com o Murtagh, né? Que eu gosto muito desse personagem também, o Murtagh. Aí fala, não, espera aí, ninguém vai embora, fica aí. Aí ela brinca e fala assim, com um lequezinho vermelho. Ela fala assim, olha, mas eu vou esconder com o leque, né? Ela fala, porque ela tá com um pacote de leque. Aí quando ela aparece lá, ela tá com um puta leque gigante verde, entendeu? Ai, não vi isso. Só que não, eu não vi também. Né, não mostraram pra gente, assim, quem é que arrumou esse leque pra ela, né, cara? E tal, só apareceu ela com um leque verde gigante, assim. Eu falei, eita porra, mudou de leque. Porque o leque que ela tava era bem pequenininho. Achei isso divertido, assim, esse pequeno segmento aonde não se levou em consideração a continuidade, né, do objeto que ela tava em mãos, né. Mas é muito interessante de maneira visual. Mas é frustrante ao mesmo tempo, né, porque o que França fez? A França vai ter todas as intrigas, né, espionagem, criptografia, né, a questão da cidade. Sim. Vai ter o menino que eles vão adotar, né? Uma criança que ele adota no bordel. Ter um menino que é muito adorado. A gente se apaixona. E o menino, gente, é incrível. O ator, eu não sei se vocês viram o elenco da terceira temporada, mas o ator que eles pegaram pra fazer ele adulto é muito a cara dele. É muito, muito. Eu adorei. Nossa, que legal. Caramba. Eu gosto muito desse personagem também, desse menino. Acho que ele deu um temperinho a mais, assim, pra... É legal que a Claire e o Jamie adotam ele mesmo, né? Tipo, ele vira um filho deles, assim. Sim. E ele, apesar dele ser um ladrão, né? O menino rouba, claro, porque é um menino de rua, praticamente, pra sobreviver, né? Ele, depois, quando ele tá... Ele sempre tem uma preocupação, né? E um carinho com a Claire e com o Jamie. Fofo. Muito legal. É, ele é um personagem muito adorável mesmo, gosto bastante do menino, né? Aliás, inclusive a capacidade dele como ator, né? Que ele depois ele passa muito bem também na segunda temporada mesmo. Sabe, você ficar em choque quando você vê a guerra, a desgraça, o sangue, né? Porque não é uma coisa fácil, né, gente? Se não é fácil pra um adulto, imagina pra uma criança, né? Você tem que matar alguém, né? Putz, isso é muito... Não, tem uma leva de atores crianças aí, desculpa, Clarissa. Não, pode falar. Maravilhosos, assim. Mesmo falando de outras séries lá, Game of Thrones, que não tem como não falar. Os atores mirins que eles arrumaram, gente, são maravilhosos. São atores muito bons. São atores muito bons, né? Nossa, é verdade. Eu acho o casting muito acertado, gente. Ele é muito bom mesmo, entendeu? Porque é claro que é impossível uma série se segurar com dois personagens legais ou três, não. Tem que ser todo mundo muito bem, né? Sim. É escolhido pra participar do casting. Tem que ser um time bom, né? Tem que ser um time bom. Eu acho que tá todo mundo muito bem. Música legal, fotografia excelente, entendeu? A montagem das cenas é muito boa também. Iluminação, tudo, sabe? Eu até fico boba assim da série não ter ganhado mais prêmios, porque é uma série que eu vejo que visivelmente tem um cuidado ali. Um prêmio de figurino, pelo menos, né? Fiquei meio assim, porque o figurino é maravilhoso da série, né? E tal, tem todo um cuidado, né? Da própria reconstituição de época, gente, porque não é fácil você fazer uma boa reconstituição de época sem ficar uma coisa mal feita. E Outlander tem esse negócio que a série é suja, né? Porque, gente, a sujeira faz parte do dia a dia dessas pessoas. Da né? época, né? Até um segmento da primeira temporada, onde ela vai conhecer uma vila de mulheres que elas estão batendo os tecidos com a urina delas mesmas, para poder a tinta do tecido, ela fica impregnada mais fortemente, né, pela acidez da urina. Então achei aquilo tão interessante, ainda mais porque é uma coisa real, né? Pessoal, era um costume mesmo, a música desse gênero. Isso é muito interessante, é muito, muito rico para quem tá querendo conhecer um pouco mais, né? Vale muito a pena. Com certeza. O bom é que, assim, falando dos prêmios, eu acho que como eles ainda têm muitas temporadas, né? Porque se eles forem fazer todos os livros, realmente ainda tem bastante temporada por aí. Eu acho que eles ainda vão ganhar muitos prêmios. Ai, tomara. É. Marvel. Eu quero. Merecem, viu? Com certeza. Porque eu acho que tem muito coração aí, sabe? Não que outras séries não tenham, mas eu acho muito bonito o engajamento do pessoal. É merecido, né? É muito merecido, cara. Muito legal. E, assim, na parte de Paris, vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Assim que vocês acharam impactante, assim, pra compartilhar? Eu gostaria de falar do sétimo... Eu já reparei que o sétimo episódio sempre é o bombástico, né? Não sei se na terceira temporada vai ser assim também. Porque o sétimo episódio da primeira temporada é o casamento deles, né? Que chama The Wedding, até. E esse sétimo episódio da segunda é o episódio... Um dos melhores episódios da série, na minha opinião. Que é o Faith. Né, o episódio em que a Claire chega em Paris, está grávida, né? E aí tem toda uma questão do tempo também. E ela perde o bebê, né? No sétimo episódio. Nossa. E é um episódio assim que corta o coração. Muito de qualquer. Dramático. Se alguém não chorou nesse episódio ou não se sensibilizou, tem que se tratar, porque é muito triste o que acontece. Legal você comentar isso, Clarissa, porque a série, a segunda temporada, ela começa com ela voltando pro futuro, né? Isso, aí, ela exatamente. Ela falando que tá grávida, só que ela tá sem barriga. Aí eu fiquei, ué? Isso, né? É, exatamente. Quando eu vejo a barriguinha crescer, eu falo, caramba. Só que, nossa, eu não imaginava que eles iam fazer uma cena assim, com essa força, sabe? Isso foi muito triste. Sim. Entendeu? Porque ela perde o bebê quando ela tá vendo o Jamie, que ele acaba se vingando, né? Querendo matar o Jack, porque o Jack tava estuprando o menino, né? Que era tipo o filho adotivo deles, né? Cena também que passou muito por cima cena dessa fortíssima, cena de estupro, sabe? Eu fiquei meio assim também. Foi outro estupro que eu achei meio jogado também. O dela, que ela teve um estupro, porque o rei fez questão de ficar com ela, né? E o do menino também, né? Que eu acho que foi meio parece passando. Que foi meio assim qualquer coisa, né? É, realmente, eu também achei. Eu falei, gente, mas era uma criança. Sim. E essa cena dela com o rei, pra mim, é uma das piores cenas da série. Eu sou fã da série, adoro, né? Mas eu achei muito, muito jogado, entre aspas, assim. Porque parece que ela tava meio indiferente, eu não sei. Pra mim ficou tão estranho aquilo. A gente pode falar depois, né? Um pouco ela melhor, parece mas... Que ela tá desconectada, né? O cara tá isso, lá, ele faz muito questão... Estranho. Ela vai lá salvar, né, o cara que é o boticário e acaba morrendo esse inimigo dela, né, e tal, porque ela aplica aquela cáscara, né, aquele negócio que na verdade não é venenoso, mas o cara acaba morrendo e o boticário acaba ficando vivo, não morre. E depois o rei faz questão de deitar com ela, ela fica lá impassível e tal, assim. Ela também mas, Angélica, ele faz não... aquilo em 10 segundos, gente. O que é aquilo? Sim, então, horrível. É, acho que mas, talvez Angélica, ela não ligou não por isso, porque ele era precoce, mas foi muito mal. Sim. Mas, Angélica, não sei se tu percebeu que nessa cena com o boticário, com o inimigo dela, o Saint-Germain, o boticário era um cara incrível, né? Ele fazia meio que uns truques de mágica, né? Ele pega primeiro o cálice pra tomar, tá com casca, aí dá só aquele efeito ali. Mas ele com a mão coloca mais uma coisa e ela percebe. Isso não sei se vocês perceberam. Não tinha percebido. Não sei se vocês perceberam. É, eu vi depois também. Ela tava com o colar aquele que detecta veneno e ele muda de cor. Quando o Saint-Germain pega o cálice, ele fica preto. E aí ele bebe, ele sabe que tá envenenado, né? Por isso que ele faz uma cara tipo, tá, vou morrer, mas não tem o que fazer, tô aqui com o rei e tal. Bebe o negócio. E ela também já sabe que ele vai morrer e depois o colar muda de cor de novo. Eu achei uma cena muito legal, assim, muitas pessoas criticaram essa cena. Olha, eu vou ter que rever a cena agora. Tem que rever a cena, pra te ver. E o boticário, ele faz um truque com a mão, assim, muito rápido, sabe, mágico mesmo, e coloca mais uma coisinha ali no copo que acaba envenenando. Que delícia, adoro mais ainda esse personagem. Ele é maravilhoso, quando eu assisti, né? Essa cena, eu falei, gente, eu fiquei meio assim, será que ele é do futuro também? Será que ele sabe uma coisa diferente? Nossa, achei, verdade. Eu falei, não é possível, será que ele... Porque ele é meio misterioso, né, o Boticário. Ele era super, então eu falei... Eu achei, quando eu assisti, que ele era do futuro também, que ele tinha, sei lá, tinha dado um jeito de estar ali. Mas depois eu vi ele fazendo esse truquezinho também. Ele só colocou veneno no copo do Germain. Do Germain. Só do Germain. Ele tomou a casca da normal. E... O nome do ator, gente, eu lembrei, é Dominique Pinon, o nome dele. Pinon, cara, isso ele mesmo. É uma figurinha fácil em filmes franceses. Maravilhoso. Modos. Ele é muito maravilhoso, esse ator aí. O que ele não tem de tamanho, porque ele é pequenininho, ele tem de atuação, cara. Ele é muito maravilhoso. Ele é tipo um Tyrion, né? Ele é baixinho, muito legal. Mas muito bom, né? E, gente, uma coisa que eu queria falar desse episódio, que eu achei muito legal, não sei se já deu tempo aqui, mas eu vi vários podcasts internacionais, assim, que não tem no Brasil, né? Nós somos pioneiras. Opa! Mas tem tem um podcast muito bom, que é o The Scott and the Sessenek, é o nome em inglês. Agora não existe mais porque eles eram um casal, eles terminaram, ou seja, outra história triste. Ai, caralho! E aí acabou o podcast, mas eles fizeram um podcast sobre esse episódio, e a mulher, né, do casal, ela prestou atenção nas cores que são usadas nesse episódio, que eu gosto muito dessa coisa de cores. Ela viu a prevalência do azul, né? E o azul é interessante porque... Nesse episódio tem uma conotação mais de renascimento. Porque quando a Claire tá, né, muito legal, gente, muito legal. Quando a Claire tá deitada, ela tá tendo aquelas dores horríveis, tá com febre depois que ela perde o bebê, e aquela cena em que o boticário vai visitá-la e tentar ajudá-la, ele diz pra ela, pergunta pra ela, né, o que você tá vendo, Madonna, né, que é chamada de Madonna? Eu tô vendo azul. E eu na hora pensei, assim, ah, azul sempre tem uma ideia triste em inglês, né, azul é blue, aí a pessoa tá triste. Mas na verdade, pra ela ali tem uma noção de ver o azul, mas porque o azul é a cor do mar. É o renascimento. É renascimento, é a cor do pássaro, aquele que aparece nesse episódio. Tem vários momentos que tem azul, né? Quando ela volta pra casa, que é uma cena incrível, né? Quando ela chega em casa de volta, depois de ficar no hospital, e ela é recebida pelos servos ali, ela tá com uma capa azul. O Fergus entrega pra ela flores azuis. E ela tá com um vestido azul também, acho que quando ela vai visitar o rei. E aí ela pega uma laranja, não sei se vocês lembram. Isso aí, sim. É, e o laranja na tábua das cores, eu não sabia isso, tá? Eu só tô citando o que eles falaram no podcast. Se você botar a tábua das cores, o azul é o oposto do laranja. Caramba! E o azul e o laranja tem essa coisa também de vida nova, de recomeço. E aí ela pega a laranja, muito legal, gente, maravilhoso. E ela pega a laranja e sai, tipo assim, ó, você pegou uma coisa que é minha, mas agora eu vou pegar uma coisa que é tua. Beijos, tchau, tchau. Aí ela pega a laranja e sai. Então tem toda essa coisa das cores nesse episódio, que eu achei que eu não percebi, só percebi essa coisa do blue triste quando eu vi, né, o episódio, mas quando eles falaram no podcast, eu achei muito interessante. Tem tudo a ver. Apesar de ser uma coisa terrível que acontece com eles, é a partir deste momento, desse episódio, que eles decidem voltar pra Escócia e recomeçar, né? Exatamente. Então, muito legal essa coisa das cores, sabe? Então, que ela enxerga o azul, né? O boticário diz, ah, então a senhora vai se curar. Tá enxergando azul, então você vai se curar, né? Então eu achei muito bonito isso. Foi, e a atuação dela é muito boa, né, gente? Nossa, como maravilhosa. Ela consegue passar aquele sofrimento, né? E aquele impacto de uma maneira, ela acorda e passa a mão na barriga, e levanta e procura o bebê. Aí a Maria Hildegard, né? Coisa que não pode fazer você batizar uma pessoa que já tá morta, né? Que é dela, é natimorto. Ela batizou a menina pra poder enterrar num cemitério, né? E tal, né? Até a questão, essa pontinha da Hildegard, ela tem tanta relevância, né? Na Nossa, série. Nossa, muito. Mas muito. Eu fiquei muito feliz realmente deles poderem voltar novamente lá pra Escócia. Pra Escócia, né? Independente da guerra que é iminente, né? Porque isso daí vai ser a parte que vai ter a preparação da guerra. E ela vai começar a mostrar até uma fragilidade, que eu achei isso muito interessante também, até na interpretação dela, dela começar a ter esses resquícios, que vamos lembrar, ela tinha mal saído de uma guerra, né? Quando ela saiu do futuro, isso foi ótimo. Né? Uhum. Aí ela volta de novo pra guerra, e ela começa a ter uma espécie de mix, né, de flashbacks com a guerra anterior, né? Os jovens, né, cheios de sonhos, brincalhões, não levando nada a sério, com o que tá acontecendo com aqueles caras treinando pra ir pra uma outra guerra também, que ela sabe que é sangrenta pra caramba e não vai sobrar ninguém, né? Muito bom. Eu sempre acho que isso é uma das coisas que a série mais acerta, quando ela faz esses paralelos entre passado e presente, entre momentos históricos, enfim, principalmente da Claire, né? Então, isso pra mim foi uma das coisas que eu mais gostei da segunda temporada, porque a gente se esquece disso, né? Que ela esteve numa guerra e que ela viveu ela é humana, já muitas coisas. Que ela é humana. E por que que ela sabe todas essas coisas? Porque ela já viveu muita coisa, apesar de ser jovem, né? Então, foi uma forma da série lembrar, olha, a Claire já viveu muita coisa depois que encontrou com o Jamie e veio pra Escócia, mas ela tem mais história ainda, ela tem outra vida que ela deixou pra trás. E nessa outra vida aconteceu tudo isso. Então a série relembra a gente disso, sabe? Eu achei muito legal que eles fizeram esse contraponto. E a cena ficou muito bem editada. Eu acho que eles são muito felizes na edição das cenas também. E na forma como eles vão montando a narrativa, assim. Eu acho que por isso que a gente se engaja tanto, sabe? Com as coisas, com os episódios e tal. Eu adorei isso. Também, eu achei que ela realmente ficou humana. Eu gostei de ver, né, aqueles momentos de pânico que ela tinha quando ouviu o barulho de bomba. Gostei de ver como ela se aproximou e ficou preocupada do Fergus naquele momento, né, de tirar ele dali. Sim. para ela. Eu acho que ela tinha muita preocupação com ele ali naquele momento, porque Sim. ela sabia, né, o que poderia causar para ele. Eu acho que a diferença principal entre Paris e a Escócia era nisso, né? Paris, eles guerreavam com pensamentos, com palavras, com política, porque o tempo todo estava tendo intriga. E na Escócia eles iam direto, né? Na Escócia, desde que você pisa na Escócia, você já quer pegar na arma e já quer ir direto para atacar a pessoa. Eu acho que eles fizeram bem esse paralelo. Sim, na Escócia as coisas acontecem, né? A gente fica com aquela impressão que em Paris tem mais aquela coisa da espionagem e tal, né? Da troca de informações. E na Escócia não, o bicho tá pegando. Quando ela chega com ele lá, eles já vão se reunir com os clãs, vai ter aquele negócio. Aliás, gente, aparece o peixe negro, né? Vamos lembrar? Que Sim, eu bati palmas nessa hora, porque eu amo esse ator, esse personagem. Eu apareci no Twitter. Ai, também. Meu Deus, eu falei, o peixe gente, negro. Como assim? Gente, porque eu não me conformo incrível, com o peixe né? negro na Game of Thrones, né? Que ele apareceu assim pouco, né? O desfecho dele foi, né? Aí eu falei, cara, eu adorei esse ator, eu queria mais coisa com ele. Aí ele aparece, assim, na série como vilão, né? Daqueles, assim, nesses vilão, uma pessoa com uma personalidade cruel, né, e tal. Eu adorei, gente. Muito interessante. É engraçado, assim. A gente fala vilão, mas é porque, no caso, eles estão contra o lado que a gente tá torcendo na série, isso, né? Mas ali cada um exatamente. Tem o seu... É engraçado que ali cada um tem o seu ponto. É que a gente escolhe um time... E fala, não, é esse time que tá certo, né? Os ingleses estavam do lado ali, eles achavam que eles estavam certos, né? Interessante isso. Todo mundo tá achando que tá certo, que é a história do mundo, né? Da humanidade. E também é legal como eles colocam o próprio príncipe, né? Que ele tá contando com o apoio dos escoceses, mas eu não sei até que ponto ele se importa com os escoceses, sabe? Não se importa, ele tá ali... É uma questão de conveniência pra ele, ele tá sabe? Usando os caras, porque ele tem a cara de pau, né? Que eu acho muito bem feita aquela cena da preparação, né? Dos treinamentos, que tem uma coisa meio galhofa, né? É colocado até umas cenas um pouco humorísticas, assim, né? Do pessoal atrapalhadão, né? Na hora de receber as ordens. Mas eu gostei muito daquela preparação das mulheres, porque ela vai fazer lá aquela enfermaria, né? Junto com outras mulheres. E é engraçado como a série coloca, assim, pra gente, né? O espectador, que as mulheres na história, elas têm um valor fundamental, né? Como os homens, às vezes, que nem o príncipe aí, ele é fútil, ele não se importa. Tanto que ele chega um momento, vê se que absurdo, o cara de pau, de falar que é pra salvar primeiro os ingleses. Ingleses feridos. Não, isso foi porque horrível, eles são o meu realmente. Povo. Aí o Jaime até fala pra ele assim, olha, eu acho bom você não falar isso muito em voz alta. Que eu pensei que amiga, eu era incapaz. Meio que não caiu bem, amigo. E é uma guerra que você vê, é triste, porque é uma guerra que ela tá perdida no final de contas, né? Porque não tem o que fazer. Porque todas as coisas que vão acontecendo, que poderiam mudar o desfecho, seja aquele ataque antecipado, no meio da noite, através do local onde apresentam lá pra ele, o cara chega, né, falando que tem como atacar por um outro lado, e fazer um ataque surpreendente, aquilo vai dá errado, armadilha. Tudo fica dando errado, e é tipo assim, parece que assim também a autora resolveu a questão do paradoxo temporal, né? Ela falou, olha, a gente pode ficar tranquilo, porque não vai ter nada de alteração disso daqui, né? E tal, vai continuar do mesmo jeito, porque a história já foi escrita, ela já decidiu a história naquele momento... Onde que ela conheceu a história oficial da batalha e sobre que teve um oficial chamado Jaime que salvou. Então, eu não sabia disso, achei isso muito interessante. Eu também não, isso é. Fica tão, super interessante. Dá um peso a mais, né? Não é só o Jaime que tem que sobreviver porque ele é o Jaime. É porque realmente existiu um Jaime que sobreviveu, né? Então é muito legal, dá todo um peso a mais. Existiram os Mackenzie, existiram os Frasier, São todos os clãs que realmente existiram, né? Algumas coisas, claro, são inventadas, assim, né? Algumas situações. A série, ela tenta ser verídica dentro de tudo que é possível, né? E isso é muito legal também. A cena da batalha em si, eu achei muito legal, gente. Porque ela é econômica e inteligente. Porque, assim, eles estão em meio a brumas, né? Porque é uma cena que ela começa, tipo, de manhã, bem cedo. E você vê o grito vindo bem de longe, né? Adorei essa cena, né? Que o grito ele vai aumentando conforme vai se aproximando, né? E tem aquela guerra sangrenta, só que não tem abertura, vai de uma batalha dos bastardos, exemplo, né? Gigantesca daquele tamanho. Mas ela, dentro ali da sua possibilidade, ela ficou muito bem coreografada, ela passou muito, toda, muito bem toda feita. A tensão, né? Aquela tensão... Caraca, eu fiquei muito triste que morreu aquele... aquele núcleo, sabe que era um núcleo meio galhofa, que eu gostava muito? Sim, que era um... Ah, é. Nossa, eu gostava muito. Eu fiquei dele muito magoado também. Eu achei aquilo tão e bonito, depois... porque o cara só esperou pra morrer quando ele viu que o outro tava se recuperando, né? Que, gente, tem dois, uns amigos, assim, uns núcleos, tinha, tipo assim, dois camponeses que eles ficavam tirando sarro, mas tinha aquela galera que sempre andou com o Jamie, com a Claire, né, que, com o Murtagh, né? Que era um cara que era meio galhofa, assim, brincalhão, magrinho, e o outro gordinho, chamava de Cabeção. Sim. Aí o Cabeção, ele se fere, aí o outro leva ele desesperado, né, até grita, fala, salva ele primeiro, né, algo assim. Sim. Só que ele já tava com ferimento, né, um ferimento mortal. Ele sabia que o dele era mortal, né. Aí ele fica com o cara até, né, o cara vê que o cara tá um pouco melhor, tá respirando, quando ele morre, o outro se levanta, tomei um susto, que ele deu um... É. Fez um barulho, uá, né, bem alto, e foi pegar a espada que eles estavam prometendo, né, um pro outro. Fique com a minha espada se eu morrer. Aí o outro ainda, o gordinho, ainda brincou. Pra que eu quero a sua espada que tu nunca usou, né? Não é tipo a tua espada, é uma espada nova, sim, né? É muito bom. Aí ele vai pegar a espada. E depois tem uma cena, né, que eles estão cantando. Eu achei aquela cena tão bonita. Linda. Que eles lembram dos amigos, né, que morreram, assim, eles começam a cantar aquela música. Adoro. E eu achei tão, tão bonito. As e bebem, né? Na Escócia eles bebem muito mesmo. E tá muito, certo, é. Né? Tá bebendo ali, tá celebrando, né? Aquelas vidas, né, que se foram, né? São muito emocionantes as cenas de guerra. Eu acho que é por isso que a série também, ela fascina, assim, o público masculino, né, gente? Porque a série é bem interessante, né? Ela não é uma coisa vazia, ela não é um recurso narrativo, assim, só pra ter um romancezinho só, e ponto. Só o romance, não. Verdade, ela tem mais, né? É verdade. Tem muito mais, Vai ter continuação agora. Vai, porque vai aparecer, lógico, né, a morte do Jaime e enfim, então vai ter continuação da guerra. Na verdade, a batalha principal não foi mostrada, né, ainda. Exatamente, porque ela viajou para outro... Eu achei que eles iam mostrar na segunda temporada e ficava ansiosa para ver, né? Eu também achei que ia passar guardando. E a filha, gente, porque aí vai ter ele vai levar a gente, essa cena me matou no coração, esmagou meu coração, ele levando ela, né, porque ele vê que é iminente, né, vai tentar afastar os homens, né, dos clãs, né, porque percebe que não tem futuro, né, que essa guerra, né, já tá perdida, e vai levar ela pras pedras, né, e aquilo ali, meu, aquela continuação da primeira cena da temporada me matou, viu, que eu falei, nossa, que triste isso, gente. Aí teve uma colega minha que comentou no Facebook assim, ah, eu não aguentei essa série. É muito sofrimento. Too much pra mim. Ela colocou muito sofrimento. Não aguento, cara. Aquela cena é muito bonita. As coisas que ele diz pra ela também. Que, inclusive, eu não sei se vocês viram o trailer da terceira temporada já. Eles usam aquela fala, né? Eles usam de fundo. Ficou muito bonito, assim. Mas muito triste. Nossa, muito triste mesmo. Para um homem daquela época, ele era um homem, um homão da porra, né? Porque ele prestou atenção no ciclo menstrual da mulher. Gente, eu ia falar isso, como assim? Que a mulher tava grávida. Que homem é esse que presta atenção no ciclo menstrual dela? Gente, eu fiquei assim, pois tipo assim, o cara é capitão. 4 meses, como ele desconfia. Mas tudo bem, gente. Eu acho que isso daí entra na seara das conveniências de roteiro, gente. Porque ele chega... Não, é um homem idealizado, realmente. É, totalmente idealizado, mas que nossa, isso daí deve ter arrancado o suspiro de todo mundo, né? E o cara, não, eu entendo o teu ciclo, mas vá. É que assim, eu amei também, não vou dizer que eu suspirei quando eu vi, eu falei, gente, que mara, que homem é esse Jamie, né? Mas que depois, né, lendo, entrando nos negócios, falei, não, realmente, gente... Nos sites que eu lia e também até as resenhas do livro, porque eu não leio o livro, mas eu entro nos sites de resenha. A pessoa falando, gente, como assim ele sabe o ciclo menstrual da mulher? Realmente. É demais. A gente até tem que deixar isso pra lá, porque como ela chegou pra ele e falou pra ele que ela era uma viajante do tempo, ele aceitou essa informação dele, né? Porque a série tem uns recursos, gente, que eu me divertia com isso, vou assumir pra vocês. Que toda vez que alguém ia contar alguma coisa, aí aparecia, tipo assim, sem som e tal, a pessoa gesticulando, e depois, então aconteceu isso. Eu achava isso engraçadíssimo. Eu falava, meu recurso, eles repetem muito na série, né? Mas que é trágica essa cena e tal, e é trágico o retorno dela. Eu li, eu tô lendo, dando uma lidinha nesse livro aí, que é depois desse aí da... Eu acho que é Libelo lá no Âmbar, né? Eu tô lendo esse livro, que é dividido em duas partes, né? Assim, gente, lendo um PDF. Aí eu vi como é que foi aquela cena, ela inteira, né? o diálogo deles e tal, quando ela volta pro futuro, né? Que é uma cena super dolorosa, né? E, cara, ele meio que não acredita nela, entendeu? Ela falando pra ele, ele não acredita. Ele, inclusive, ele manda isso no livro, ela pra uma psicóloga, psiquiatra, sei lá, porque ele acha que ela pirou, né? É. Da batatinha, sim, né? E tal, né? E ela fica muito puta quando ela lembra disso, inclusive, né? Que ela fala, pô... Ele só tem certeza que ela traiu ele de alguma maneira, né? Porque voltou grávida. Exatamente, não. E meio que assim, a autora tá decidindo de quem é o personagem que ela gosta, né? Porque o Jamie, que é um cara do passado, gente, onde acreditava em coisas até mais fantasiosas, religioso, né? Podia achar que ela era uma bruxa mesmo, né? E tu fala, nossa, é uma bruxa que me encantou, sei lá. Não, ele vai e acredita, né? Então ele é um homem perfeito, idealizado e tal. E tal negócio, ele tem que assistir a série entendendo essas coisas e, né? E falando, gente, tem que ter esse boa. Filtro, assim, que... É, né? Entenda. Não, é, gente, eu também eu não fico, não sou uma pessoa que eu fico discutindo muito. Eu gosto, eu não gosto. Se eu gosto, eu aceito. Eu falo, não, realmente, esse homem não existe. Mas eu estou amando ele ali, eu queria um Jamie pra mim. Eu tava falando pra Clarissa, gente, que é mó engraçado as entrevistas, assim, das jornalistas pra ele, que a cara das mulheres olhando pra ele é maravilhoso, gente. Entendeu? É hilário, assim. Ela, assim, tipo assim, quando foi entrevistar a Catriona, falaram pra ela, gente, como é que é ter o melhor emprego do mundo? Olha a pergunta da jornalista. Ai, meu Deus do céu. Maravilhosa. Mas vocês curtiram essa segunda temporada, né? Que tem esse desfecho, que aí vai vir a questão da... Você falou, né, Drica, que tava muito ansiosa, querendo ver a Brianna, né, a filha, porque você sabia que ia ter a filha já adulta, gente. A série, ela quebra com todos os estereótipos, né? Porque faz o que a gente não quer, né? Como passaram 20 anos? Eu morri por dentro quando eu vi isso. Falei, não, sim, 20 dá anos uma... já desespero, era, né? Porque aí tu já entende que o cara, sei lá, vai uma outra mina, meio, sei lá, pode acontecer muita coisa. Se ele não morreu, ele é uma outra mulher, né? Algo do gênero. Com certeza. É, eu acho que meio que quase os dois. Caraca. Sim. É muito triste, assim. Mas aí você fala, porra, né? Ela tá tão inteirona, tão bonitona, né? A filha maravilhosa, sim, né? Vão no funeral do reverendo, né? E o Roger tá lá. O Roger tá na cara, né? A série já entrega que o Roger vai ser o interesse amoroso da filha dela, né? Com a certeza. Ela é linda e ainda arrumaram uma atriz que ela parece muito mesmo. A feição dela, aquele queixo forte, ela lembra mesmo o ator, viu? Ela lembra. Sim, ela é muito parecida, né? Não, e é uma questão também do favorecimento genético, né? A gente lembra que ela nasceu justamente ruiva, né? Pra não ter dúvidas que é filha do Jamie, né? E detalhe, né? É um gene recessivo, algo assim do gênero, sim, né? Sim, exato, foi o que eu pensei. Né? É divertido isso, né? Que eu já vi casos, assim, realmente, que de casal, né? Colega meu, que o cara é, assim, é do cabelo preto, olhos castanhos, ela é loira, e o filho nasceu loiro, mas isso é muito raro, cara. Muito raro, muito raro. Porque o namorado mesmo do meu filho, né, ele é ruivo, e o pai, a mãe dele é negra, e o pai é ruivo. Então acontece, nossa, sim. Acontece, é muito difícil, né? A possibilidade de... Mas que é interessante, e a gente fica assim, né, fala, nossa, que coisa mais linda a filha dela, né? Eu fiquei apaixonada, achei ela maravilhosa, marrenta, né, como filhos são mesmo, né? No momento quando ela é desconfiada, a verdade começa a falar, você não falou pra mim, você... Ela acha que a mãe é louca, né? Nossa, tadinha dela, o gaslight louco comendo ali com ela, né? Mas, cara, é assim, ela tentando falar e a filha não permitindo, né? Eu não quero ouvir mais nada, né? Aí vai o Roger lá, que é a voz da razão, e fala, você não queria saber toda a verdade, até o mais cruel, né? Aí eu gostei do desfecho, que aí é bem finalzinho mesmo, né, gente? Vai ter a parte da Gillian, né? Que é aí que a gente vai descobrir que a curandeira que ela conheceu no Cruz Mackenzie, ela na verdade é uma mulher do futuro, né? Que é de coração partido com aquele final. O que vocês acharam? Porque vai ter a Guilherme, ela vai descobrir que a Guilherme era uma pesquisadora, que ela pesquisava aqueles portais, que ela achava isso tudo enquanto ela vai ter o do reverendo e fica lá hospedada com a filha, né? Visitando, revendo aqueles castelos antigos, a casa do Jamie, gente. Aquilo ali matou na unha, aquilo, gente. Ali eu fiquei muito tudo destruído, né? Meu Deus. E ela chorando e lembrando dele no arco da porta, né? Parado. Isso é muito... Isso aí deixa a gente muito chateada e coloca a gente naquele patamar de falar, não! Volta, né? Como volta, assim? É verdade, é. Maravilhoso. O blog da menina lá que vive na Escócia, ela falou que se tivesse portal, ela ia ficar cobrando o bilhete. do lado da cena e vendendo antibiótico. Pra mandar mulherada. Maravilhosa, ela falando assim, claro que é mentira, galera. Oh, né? Então, assim. Die at Plotten. We meant to die, but he didn't. He survived. He survived. O final é muito bom e eu gostei de a gente saber que a Gilles, né, ela foi por vontade própria, né, para pro passado, porque a Claire foi um acidente, praticamente, né? Uhum. E ela não, ela tem todo o embasamento ali e tem, tanto que ela sacrificou o marido, né, para nessa viagem aí. Foi bem intenso assim, mas eu achei que eu espero que mostrem mais da Gilles em outro momento, não sei como, né, se vão mostrar ou se ela realmente é só aquilo, pra gente também entender um pouco como é que acontece essa viagem no tempo. Porque isso não é explicado, né, em momento nenhum. Acontece com a Claire, depois a gente descobre que tem outro personagem que também fez, mas ninguém sabe se é uma coisa só mágica, eu pelo menos não percebi, né, ou se é uma coisa, tem uma outra explicação. Então eu acho que seria interessante de repente a gente ter um pouco mais de informação sobre isso, e eu acho que ali foi o princípio disso, parece, né, aparentemente. E eu acho que a própria Claire também quer saber mais, porque ela decidiu voltar, né, pelo que a gente viu no final do episódio. E então, provavelmente a gente vai ver um pouco mais desse mecanismo, ou não sei se tem muita explicação, até quem deu os livros de repente pode dizer isso melhor, porque eu acho que a gente, ou não sei também se é uma coisa que a gente precisa de explicação, ou não sei o que vocês sentem sobre isso, assim. Eu acho que deve ter alguma explicação, porque assim, apesar da Gilly e apesar dela ser uma pessoa que ela se mantinha na dela e ela fingia que ela só gostava das plantinhas, ela é mais decidida que a Claire, né? Então eu acho que cada vez que ela volta com um intuito, porque ela é muito ativa no futuro, né? Uma ativista política. Então assim, ela toda vez que ela volta é porque ela tá querendo mudar alguma coisa. Mas deixa eu perguntar pra ti, Drica, tu acha que ela tá voltando? Ela não vai voltar pro ponto onde ela chegou da primeira vez? Ela vai pra uma outra época? Eu acho que ela volta, mas pra mudar um outro acontecimento. Pode até ser que ela volte pra mesma época, né? Ela vai encontrar, né, 20 anos depois. É, ela morreu. Mas ela deve voltar. Ela apareceu queimando pra gente? Não, aparece. Não apareceu. Aí é que eu acho que podem dar esse gancho dela não morrer, né? É, seria legal, porque aí eu acho que ela é um personagem que eu acho muito interessante. Gostava muito das interações dela com a Claire. E também acho que seria interessante da gente ver como ela age no futuro, em outra época do futuro, que não os anos 40, né? E que é uma época também de muitas transformações na humanidade e tal. Mas não sei como é que eles vão fazer isso também, pra não ficar muito com furos e tal, né? Então tem que ver também. É, eu acho que eles não vão fazer muito isso de mandar ela pra outra época por causa disso. Porque a série não é muito sobre isso, né? Sim. Sim. Vai muito além. Eu chuto que aquela viagem que eles viram ela realizar, que é a viagem para um ponto anterior, antes da Claire chegar, e que, na verdade, ela não morreu como bruxa queimada. Porque senão vai começar a criar a questão do paradoxo temporal de novo. Eles querem se manter na historinha normal, né? Família da Claire, né? Então, eu só tô com uma coisa assim, deixei aberto então aqui, né? Que eu fiquei pensando... Ela é mãe de uma menina que ela tá o quê? Na faculdade, né? E será que ela vai largar isso tudo e vai passar de novo pelas pedras e, saca, já dediquei 20 anos da minha vida a isso e tchau, gente? Isso daí é bem estranho, né? A menina também tá indo, né? A menina. Será que ela vai junto? Pois é. E agora? E agora? Isso já mudou tudo. Dá mais vontade de que a série estreie logo, porque a gente quer essas respostas. Tô doida. É só em setembro, né? Que vai estrear, né, gente? Parece. Só em setembro, e eles estão gravando. É, eles já terminaram. Eles já terminaram de gravar a terceira temporada e estão gravando a quarta temporada já. Uau! Então, nossa. Sim, é uma coisa frenética. E na quarta, muda o casal, né? Na quarta, eu acho que a Caitriona e o Sam não são mais os atores, né? Porque nossa. Eu vi eles falando num site, que realmente chega uma hora que não dá para os mesmos atores interpretar os personagens mais velhos. Porque, gente, é coisa de eles terem muito mais anos, né? Muito, então, realmente, ser velhote, vai dar. Entendi. É, gente, me parece... A série vai chegar até esse ponto, Drica, deles ficarem velhinho, assim, será? Interessante, né? Pelo que eles falaram, porque, assim, conteúdo de livro tem, né? Ah, com certeza. Uhum. Ela tá escrevendo e conteúdo de livro tem, então eles vão... E parece que eles vão gravar, acho que só até... Eu não lembro se eles vão gravar a quarta, algumas coisas da quarta. Mas gente, o terceiro é que tá pra garantir. Eu já tô sofrendo por antecipação, sério. Eu também já tô chateada aqui. Eu já tô hashtag chateada. Eu vou deitar aqui em posição fetal aqui. Eu amo tanto ela como ele. Imagina, gente. Ela tô ansiosa, gente. Espero que você que tá ouvindo, que você tenha... assistido as duas temporadas, você tenha curtido também. Comenta com a gente aqui o que você tá achando. Sim. Entendeu? Não briga com a gente sobre os spoilers. Eu vou pensar se eu tiver alguma coisa. Não, por favor. Gente, vamos então aqui finalizar. Quero agradecer a Clarissa. É uma pessoa maravilhosa. Interajo muito com ela no Game of Thrones BR, no Podcasters. Ou seja, esse pessoal é tudo legal, gente. Vocês têm que interagir mesmo, porque é só gente boa, viu? Obrigada, viu, Clarissa? Aí, te perguntar muito se você obrigada. Tem um blog e tal, que você escreve, que você gostaria de recomendar para as pessoas. Não tenho nenhum blog, não, pelo menos não no momento, mas eu tenho as minhas redes sociais, se alguém quiser me adicionar no Twitter, eu uso bastante Twitter para falar de séries e coisas assim, é Clarissa_Amaris com um Z, aí pode me adicionar no Twitter lá, de boas. Obrigada, Clarissa, foi uma maravilha falar contigo pela primeira vez, adorei. Olha, eu até sugiro, gente, olha só, se vocês toparem, você, Drica, quem mais, né, quiser, entre em contato com a gente. E vai que, de repente, a série sai, a gente começa a fazer uns podcasts semanais. A gente comentando o que a gente achou, né? O que vocês acham, gente? Eu até curtiria. Eu acho maravilhoso. É, não, eu quando a série voltar... Eu tô totalmente a favor disso. Ela vai voltar em setembro. Uhum. Vai ser ótimo. A gente já assistiu a sétima temporada de Game of Thrones, então a gente vai estar com tempo. Né, não? Exato. Tá? É verdade. A gente já vai estar no hype do retorno da série. E você que curte também, né? Vem falar conosco, né? Vem nos comentários. E agradecer também a Drica Rodrigues, super simpática, super gentil, paciente, porque encontrou vários gadgets pra poder gravar, né? Drica tentou em um, tentou em outro. Tive problemas. Obrigada, Drica. E se tu tiver algum blog aí, tu já pode recomendar ou redes sociais, fica à vontade. Oi, gente. Não, adorei. Gostei de estar aqui com vocês. Espero realmente que a gente faça mais, que a gente grave mais. Eu indico, super indico essa série. Quem quiser me seguir no Twitter pra gente conversar também de série, adoro. É Drick Drix, tá? É Drick C e Drick K no final com S. Me segue lá e a gente pode trocar ideias. Maravilhoso, maravilhosas, amo, cara, muito. É, nós somos assassinaques aí do podcast, aí. Ó, vou arrumar um nome legal do podcast, assassinaques, pronto. Ah, muito bom, assassinaques BR. Legal, adorei. Não tem no BR, né, gente? É bom que a gente vai ficar lançando tendência aí, amo, cara, muito bom, muito bom. Muito bom. Eu queria agradecer também muito, não agradeci? Fiquei muito feliz de poder conversar contigo, Angélica, porque eu já te acompanho há um tempo, te acho maravilhosa e gosto das coisas que tu fala e dos podcasts que tu faz. Fico muito feliz, fico muito contente também de conhecer a Drica, que eu conheço há pouco menos tempo, mas que também é uma pessoa super legal e que obrigada, conversa com a gente. Então, acho, sou muito a favor da ideia da gente ficar semanal, assim, e também a gente podia fazer de outras séries, tem muitas outras séries aí que o pessoal não fala. Eu também estou à disposição, tipo, Vikings mesmo, é uma série que eu adoro. E pouca gente no Brasil fala. Gente, eu só fiz a primeira temporada, você acredita? Que aí eu... É? E detalhe, Bafa, eu não consigo assistir a última, eu não consigo me desligar do Ragnar, cara. Então, eu tô até hoje sem assistir o Vikings, porque eu não consigo. Eu bloqueei na vida, eu falei, não consigo. Eu não terminei a quarta temporada ainda, mas eu assisti essa cena do Ragnar e foi bem difícil mesmo. O History Channel, o cara de pau, tá? O History Channel, que é cara de pau, eles dão spoiler da própria série deles, cara. Que eu sigo eles no Facebook e eles ficam colocando imagem pra gente. Eu falo, filho da mãe, cara. Eu tava tentando ir, né? O History por isso. Exatamente por isso que eu falei seguir o History Channel, porque não dá. Não é mole, não. Olha, Clarissa, eu que te agradeço. Agradeço você, Drica. Foi um prazer. Eu amo muito interagir com as pessoas. Eu tô interagindo no Twitter, no Facebook. Quem me conhece sabe que eu sou a pessoa mais acessível do mundo. Tu tem que ser muito sem noção pra não interagir com você. Coisa mais gostosa de fazer podcast, gravar e conhecer as pessoas, viu? Obrigada, gente. Beijo pra todo mundo. Adorei também. Obrigada. E pra você, ouvinte, pra você acessar, você falar com a gente, tem várias maneiras. Você sabe que você pode mandar um e-mail pra gente pra contato.cinemasmorra@gmail.com. Nós estamos lá, sou eu que respondo os e-mails, sou eu que vou responder. No Facebook, você acessa lá, facebook.com/cinemasmorra, nosso perfil, né, onde a gente fala de muito cinema alternativo, séries, coisas legais. E no Twitter, junto com a Clarissa, com essa galera toda que colocou os Twitters aqui, você pode acessar lá, @masmorra_cast, é o nosso perfil oficial, respondemos por lá também. E é isso, gente, um grande, grande beijo pra vocês e todos esperando aí o retorno de Outlander, tá? Muito obrigada pela audiência, né não? Beijinho. Beijos, muito obrigada a todo mundo. Beijo, tchau. Bound to the